Homens não colecionam revistas. Homens que colecionam Playboy, ponto. Não, que isso? Pokémon Gibi. Club? É, fala isso pra minha coleção de X-Men. Fala isso pro Pluffer. É, fala isso pro Pluffer, que coleção de magazine dele. É, isso aí. Eu tenho a do Vavá até hoje. A do Vavá, a página dobra em três, a do Vampeta também. Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha! Não gosto! Mais ou menos começou o podcast tanguinha. No programa de hoje, nós estamos muito específicos. Estamos num streak de programas de temas específicos. O quê? Tirando o Samurai X, que foi um tema de anime maneiro. Depois do podcast 100, rapaz, é só tema irado. Irado é 10. E hoje nós vamos falar sobre colecionáveis, artigos colecionáveis. Revistinha, bonequinho, joguinho. Esse tipo tudo de coisa, assim, de criança, sabe? Entendi. Vocês gostam de joguinhos, né? Adoro joguinhos. E pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez forjando felicidade, o Puff! E comigo hoje o Bode! Rapaz, esse hábito de colecionar coisas e essa vontade de completar a coleção me custaram mais de R$2.000 e eu não tirei os bonecos da caixa até hoje. Tá certo. Pra poder revender ainda, tá ótimo. E comigo com o Bode, o Pombo! Eu tenho uma coleção de coleções. Sempre foi isso. Entendi. É isso aí, entendeu? E conosco aqui também hoje o Daigo! É, vocês vão tudo tomar no cu que eu vou comer biscoito. Tô colecionando essas bucetas aí, né? Eu vou comer. Quem dera? Olha, Valtinho da Comic Con, filha da puta! Aí, galera, o Daigo vai pra Comic Con, hein? Faça suas encomendas. Eu vou comer meu cu, filha da puta. Que isso? Isso! Tá certo. Como você faz isso? Tá bom. Bando de viado. E conosco aqui hoje também, e Lapsangues! Eu quero achar ainda a minha coleção de Tazio do Looney Tunes. Muito bom. Só falta o 37, que acho que é o do Coyote. Entendi. Quem tiver, manda aí pra casa de lá. A última figurinha que faltou pra eu completar o álbum do Cavaleiro Zodíaco foi a 34, que era uma metade da Shunrei, que era uma Shunrei e o Shiryu. Filha da puta da Shunrei. É, cara. Específico, meu Deus. Nem pra isso serve. Da Balazung, né, velho? Não, do álbum mesmo. Ah, então não tem. Conosco aqui também hoje o Gol Gustavo da Zoeira. Mas o Goku é da zoeira, é da zoeira, é da zoeira. Mas o Goku é da zoeira, é da zoeira, é da zoeira. Tudo bem contigo, Gustavo? Mais ou menos, mais ou menos. Agora aí tá tudo bem. Mais uma zoeira pra coleção do Goku Estava. Sua vinheta. O que você achou dela? Me agradece os comentários. Não, cara. Não, porra, não vai dar. É muito zoeira esse Goku, não pegou, cara. Mas conosco aqui hoje pela primeira vez no podcast Tanguinha, a Talu! Uma pessoa R$400 mais pobre, mas com a coleção de Jojo a caminho, inteira. Caralho. E não graças ao Daigo. Não, senhor, eu só paguei a bagatela de 150 pau em um volume. Caralho! Ei, caralho. É muita porra, cara. Aparece com bonito. Aliás. São bonecos ou são mangás? Não. É o volume 2 que está esgotado. Eu paguei a bagatela de R$150. Ah, o volume 2 do mangá. Caralho. Do mangá. Cara, é do Jonathan ou do Joseph? Se é volume 2, é o Jonathan. É o Joseph já. É o Joseph. Não, na verdade é o Jotaro, né? Porque é a terceira parte. A porcaria em inglês começa na terceira parte. Ah, é. R$150 numa revistinha. É meu Jonathan. É Joseph que merece. Não, vai levar um tiro nesse cupla. Porra. Tá certo, errado eu. Beleza. Inclusive, vamos pro próximo bloco. Vamos para o próximo bloco. Depois dos recados, a gente volta pra debater figurinhas e revistinhas de R$150. A coleção de jogo. Fala aí, galera. galera, rapidinho os recados, já que me abandonaram aqui, o Pombo tá morrendo e o Bode foi dormir. Acessem nosso Facebook, facebook.com/tanquinhacorp, ou nosso Twitter, twitter.com/tanquinhacorp, que é uma ferramenta que ninguém mais usa, mas com 140 caracteres, né? É a novidade do momento. E nas redes sociais também estamos no Google+, você pode encontrar o link lá no nosso site, tanquinhacorp.com, muito simples. Nós nas redes sociais interagimos muito com os ouvintes, menos no Google+, porque ninguém usa, e damos as novidades antes de elas aparecerem no site, então acompanhe a gente por lá, que você vai sair ganhando. E pra você que ouviu o programa e quer participar, sugerir um tema ou dar o seu comentário, você pode participar ou pelos comentários no site, no post do podcast, ou mandando e-mail pra gente para podcasttanguinha@tanguinha.com. Então é isso aí, fiquem com a gente. Pra você que quer facilidade, assine nosso feed. Tem lá no site o link pra assinar o feed do iTunes e baixar os programas automaticamente. E você que não quer, que gosta de trabalho, continue assim, mas não deixe de ouvir Tanguinha Corp. Por um mundo mais planejado. A colecionar coisas, cara. Eu posso falar por mim. Eu tenho problema de completar as coisas. Por exemplo, se eu compro o mangá número 1, eu vou comprar até o final. Inuyasha. Cara, Inuyasha, eu tenho umas 60 edições de Inuyasha aqui, eu parei de ler na 20. Mas eu me senti impelido a continuar comprando, porque eu não podia largar no meio, sabe? É uma merda. A maioria das minhas coleções nasceu dessa minha loucura de ter que completar as coisas, não deixar nada incompleto. Não, você começou a comprar por quê? Porque era maneiro. Não, aí, comprei porque, que engraçado, o mangá, que divertido, vou comprar. Watson, você já considerou a possibilidade de sofrer de disposofobia, que é a doença de colecionador? Acumulação compulsiva, né? Acumulador. Você é um acumulador? Eu tenho isso, mas tem uma validade. Tem uma validade. Ah, eu não consigo jogar as coisas fora, eu acho que eu vou precisar dela daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, mas chega uma hora que eu entro na coisa e falo, ok, foda-se, eu não preciso. Eu tenho aqui figurinhas, foils, do álbum de CDZ que saiu em 2003, eu acho, sabe? Um belo dia eu joguei fora, falei, não, chega, não preciso mais disso. Mas eu tinha necessidade de mantê-las na gaveta. Eu sou doente, vou calar minha boca, toque. Uma coisa legal também era você colecionar álbuns do Campeonato Brasileiro. Eu comprava todos os anos eu comprava. Entendi, tinha validade. Esse tinha validade. Exatamente. Não, ele já nasce fora da validade, porque sempre tem lá, Paulo Baier no Goiás. E o Paulo Baier. É verdade. Aí tu cola ele no outro, no, na página errada, e pinta a camisa dele. Tipo isso, rola. Pô, mas hoje ainda até que eu compro da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo vale a pena. Cara, mas isso. Olha só, beleza. Olha só, não, Copa do Mundo não vale a pena, porque o álbum da Copa de 94 tem o Evair na seleção brasileira. Ah, então não vale a pena. Nada vale a pena. O álbum da Copa de 94 era bom, que você podia ganhar Danone de brinde. Você abriu um potinho e ganhou um Danone. Eu podia ir no mercado trocar por um Danone. Um álbum de campeonato brasileiro me fez sentir o maior ódio possível de um jogador de futebol, que se chamava Capitão, da Portuguesa do Campeonato Brasileiro de 96, cara. Ele saía 2 vezes em cada pacote de 4 figurinhas que você comprava. Era um filho da puta. Você, qual é a capa da porrinha de figurinha? Vem o Capitão, vem colado. Você ganha, você compra o álbum, o cara te dá 10 capitães no início da parada. Era um negão, né? Era um negão. Era foda tirar o Paulo Nunes, mas o Capitão era todo pacote de figurinha. A Portuguesa de 96, que foi vice-campeã brasileira, que tinha a escalação Capitão, Fulano, Ciclano, Beltrano, Mudido, Viado e não sei o que. E Capitão. Sem Kuma, não era. Não, mas o Capitão mesmo não era o Capitão, né? Já reparou? Não, meu time da Portuguesa inteiro era formado de capitães, cara. É só Capitão. Tinha o Zé Roberto naquele time aí. Isso, tinha. Chega de futebol. Eu entendo o álbum de figurinha. Pra nós, já temos mais de 20 anos, somos macacos velhos. A Daigo nem se fala. Nós estamos acostumados a... Chamar a Daigo de velho, chamou ele de velha, né? Ah, é verdade. Ah, agora você toma, viado. Hoje verdade, tem. Não posso falar o Daigo de velho. Hoje tem. A Lua é mais nova que o Daigo. Porque na nossa época, efetivamente, era mó maneiro você ter uma imagenzinha dos Power Rangers, do Garfield, autoadesiva, sabe? Hoje em dia você vai e imprime e foda-se. Mas na nossa infância, porra, era muito maneiro comprar, fazer algum sentido você ter um álbum do que você gostava. E quem nunca colou figurinhas na porta do armário? Antigamente meu armário era cheio de figurinhas coladas. Eu nunca colei, minha mãe achava coisa de vagabundo. Isso. Tá certo, ela. Já que vocês querem chamar a gente de velho, beleza. Quer colecionar coisa mais bizarra que algum de figurinha de surpresa? Caralho! caralho! Isso era bom, meu padrinho já me dava o álbum todo. Eu não sei o que é o sucesso, cara. O chocolate, cara. Eu sei chocolate. Tigre. É da época daquele caramelo, né? Que vinha um chocolate colado num papelão muito higiênico. Papelão, isso aí. Cara, meu pai, reza a lenda que meu pai, na época dele, os álbuns de figurinha, quando você completasse, você levava na fábrica e tocava por um eletrodoméstico. Aí sim valia a pena colecionar figurinha. Ah, você entrou em Zona Sul, Playboy, que nós, da Várzea, tínhamos álbuns assim, que você completava e trocava por, sei lá, um jogo de damas de plástico. Tinha isso. Isso. Ah, porra, era só você falar com o jogo. Não tem esse negócio assim? Trocava pra você. Uma concha de feijão. Não, mas que antigamente, até tipo 2000 e pouco, eles não te davam, você entrava num sorteio e tal, pra ganhar um carro, alguma coisa assim. Não, hoje em dia não, você tá completando o álbum, aí para de lançar figurinha, você tem que mandar um e-mail pra Panini pedindo especificamente aqui as figurinhas que faltam, pagando apenas R$1,30 por cada figurinha que falta. Na Uruguaiana tem, nessas épocas assim, tem milhões de pessoas vendendo milhões de figurinhas pra você comprar. É verdade, vários vagabundos com fichários repletos. Eu muito dinheiro com aquilo, de vez em quando. Foi dessa forma que eu comprei meu álbum da Copa de 2006. www.trocafigurinha.com.br. Exatamente, boa, Talu. E também tem o seguinte: isso. Você, quando o álbum sai, já pode mandar um e-mail pra Panini falando que é todos, assim, não, nada te impede. É verdade. Cara, é verdade. Eu, em 2000 e pouquinho, também foi no aniversário que a equipe de animação, não sei como, descolou álbum de figurinha da seleção de basquete, da seleção não, da NBBA, sei lá, de basquete. NBB. Eu acho que o nome era nem o Novo Basquete Brasil, da época lá, do basquete nacional. Velho Basquete Brasil. Velho Basquete Brasil. Só que junto com o álbum vazio, eles davam um bolo com todas as figurinhas já prontas. Caralho. Só tinha o trabalho de abrir e colar. Nota-se daí o grande sucesso que foi o álbum de basquete, o álbum de figurinhas do basquete brasileiro, NBB. Cara, o álbum de figurinhas é justamente você pegar aquela figurinha repetida e trocar com seu amigo e você ter uma interação social. Esse foi o único álbum completo na minha vida, cara, porque ele veio completo já. Porra. Mas, sinceramente, qual é a diferença de um álbum de figurinhas pra, sei lá... Uma revista. Não, jogar Pokémon, que é a mesma coisa. Você tá completando uma parada... Porque não tem um jogo, né? Só o bafo. 10 anos de... Você acabou de falar, não tem um jogo. Tem o bafo, porra. Não, mas não é um jogo de estratégia. É uma parada de baralho. Ah, não. Bafo não é estratégia, não, seu pombo. Não, é roubalheira. É roubalheira, é o caralho. Isso não fazia, seu pai tá reclamando. É, o pombo devia ter perdido. Calma aí, ô Talu, quando você colecionava álbuns, meninas jogavam bafo, que no meu tempo era meio que proibido. Não, meninas não jogavam bafo. Te falar que a melhor, o maior ninja do bafo lá na escola que eu fazia era uma garota, Ana Carolina. A garota era assim, meu irmão. A mão da garota era pegajosa. Entendo como quiser. É, a gente ficou numa velha, as piadas foram. Mas era bafo tradicional com a mão só ou com duas mãos? Era. Rapaz, acho que era livre. Era. Cada um tinha seu estilo. Era freestyle. Cara, no colégio, cara, porque quando chegava no hardcore mesmo, do tipo, fudeu, a galera fechava rodinha em volta de mim contra o Marzano, que é um moleque que a gente chamava de figurinha. Era cada um casava 50. O bafo praticamente era o paro ímpar. O paro ímpar definia que ele ia fazer. Com certeza, porque era só roubalheira, velho. Era um bolo gigante. Aí enfiava a mão por debaixo das figurinhas, virava 50 ao mesmo tempo. É, cara. Não, tu vira 99, deixa de baixo pro cara. Não, pode ficar, tá de boa. É o tudo ou nada, né? É isso aí. E rolar aquelas do cara vir casar uma foil embaixo e o cara tacar 80 figurinhas em cima. Aí eu. Pode isso, velho. Os caras jogando high stakes vale mais que, por exemplo, 10 figurinhas, por exemplo. Não, era bafo, era muito bom. Eu recreio era bafo. Você saia correndo. O bafo aí da galera, que deu ganha tudo ou nada, é tipo aquela parada, boss, do One Piece, dos piratas, o Fox não sei o quê. Ah, é, o. Você ganha a tripulação inteira do maluco. É tipo essa porra. Vai ser com tudo ou nada. Eu lembro que no final de um ano, assim, já tava todo mundo entrando de férias já. Eu, com 100 figurinhas, no final de dia já tava com 1000 figurinhas. Só de jogo. Ficou viciadinho, mano. Gostava. Teve uma adolescência muito fértil. Mas o que eu gostei, assim, bafo nunca foi a minha, porque eu sempre achava a galera tipo aqueles malucos mais velhos de fliperama, sabe? Sentia energia muito ruim ali, não me metia. Agora, no Tazo, maluco, no Tazo eu me fiz. Aí uma Chips tentou fazer o Pega Tazo do Máscara, tentou fazer o Tazo voador, mas todo mundo que jogou, colecionou Tazo na vida, sabe que o único método legítimo de você adquirir o Tazo do seu amiguinho era com o Master Tazo, mano. Isso. E além disso, o único Tazo verdadeiro, legítimo e abençoado por Deus foi o do Looney Tunes. É verdade. E vocês chegaram a ter aquele fichado? O do Pokémon era legal, porra. Eu tinha, porra, dessa. O que aconteceu com essa merda? Eu não sei, eu perdi, eu dei pra alguém, sei lá. Não, meu fichado. O Daigo pegando todas as coisas com duplo sentido aqui. O Daigo tá quietinho só pra... Só ouvindo duplo sentido. Não, eu não gosto. Cara, o Tazo, ele tinha a mesma maldição da figurinha colecionável do álbum que a gente falou há pouco. Que era o lance da caatinga escrota do nego que não tomava banho, parece que passava aquela porra no sovaco, no meio das pernas. Porque tinha uns Tazo e umas figurinhas que, caralho, maluco. O bagulho tinha cheiro de sei lá, de macaco da sei lá da onde, mané. Amassado, marrom. Era muito zoado, cara. Mas, tipo, um esquema assim, porra, se o Tazo tiver muito gasto, não vale, pô. Não vale, né, velho? Mas nego não. Tinha nego que pegava esse Tazo surrado e ainda usava de Master Tazo. E virava a porra dos Tazo com um Tazo fedido, brother. Eu acho que os Tazo meio que desmaiavam em contato com aquela merda de Tazo fedido. E viravam, cara. Era muito escroto. Diz isso, senhor. Pode me levar. Pode me levar. Não, mas a primeira geração Tazo foi a melhor de todas. Depois começou a vir Tazo do Animaniac. Não, a primeira foi dos Looney Tunes. Foi dos Looney Tunes, pô. Depois eu acho que aí incluía Animaniac. Se tiver ter um. Cara, eu tinha um Tazo do Pokémon, que era o Drowsy virando o outro lá. Tá até errado, eu achei. Tá, bom, já tá muito escola nova aí. Eu sou mais escola velha. Drowsy virando hipno, tá aqui na minha mão, Tazo. O Pluffy, antes do Pokémon, ainda teve o do Máscara. E o do Máscara era bizarro, que tinha uns Tazos gigantescos, parecia uma pizza. Gigatazo. Gigatazo diamante, 7 pontos. Caralho, não cabia, não cabia na embalagem de Pringles, cara. Era foda essa porra. Caralho. E o Tazo é o Pringles, não, né? Era que tinha mãozinha lá pra você pegar. Quem aqui convenceu o papai e mamãe que comprar aquele pacote sortido com mini fandangos era jogo? Claro. Papai, quero lanchar os Tazos todo dia! Caralho, ainda bem que não é Cheetos com aquele cheiro da desgraça. O Elma Cheetos só pelo Tazo, depois jogava o negócio fora. Cara, mas eles viajaram muito. Eu lembro que nessa época desse Tazo do Animaniacs ou do Máscara, não lembro qual, eles começaram a lançar pacote de biscoito que vinha com uma arma que atirava Tazo, brother. Lança Tazo. Era muito escuro. Cara, o nego tacava direto aquela porra um no olho do outro. Cara, deve ter dado muita merda. Por isso que eles falaram dessa porra. Eles também aquele porta-tazos também, uma caixinha assim pra você colocar. Isso é primeiro. Isso aí era do início das paradas. Porta-tazo e tapetazo. E o Master Tazo foi o primeiro para que o tapetazo era inútil. Eu achava o tapetazo inútil. É, era mais difícil de virar as paradas no tapetazo. Tapetazo é aquela criança idiota que pra jogar Yu-Gi-Oh! Compra aquele disco de braço, sabe? Aquela imbecilidade. Tem que jogar no tá botão. É bonitinho, poxa. Não é não. Não, aquilo ali é muito escroto. É maneiro. Eu sou simpático com meus aluninhos andando com tudo aquilo assim pelo corredor do colégio, aquele troço pendurado no braço. Nossa, você não põe o pé pra eles caírem, não? Não, não. Bonitinho eles fazem assim. Talô, a criança que faz isso hoje, quando tiver 20 anos, vai ser a que vai no dia da chopada pra faculdade só com a caneca pendurada numa alça no ombro. Tipo meu primo, faz tipo isso em Brasília. Tinha um conhecido meu que arrumou uma caneca da PUC, que é uma universidade de gente com dinheiro aqui no Rio, e ele ia pra lá com a caneca independente do dia, só pra tirar onda que era aluno da PUC. Nossa, tipo, agora vocês lembram de todos os Master Tazos? Quais eram na época? Não, você que vai lembrar agora. Mais ou menos, quais eram aí? Mais ou menos, mais ou menos. Tinha o Coyote, Frajola, Tais, Patolino. E cada um tinha uma cor diferente, assim, dependendo se tirava. Entendeu? Agora deve ter uns 6 dos clássicos da Lumentune. É, assim, isso só serve pra demonstrar o quanto a nossa infância foi repleta de coleções, né, cara? Porque o Tazo foi só uma delas. Eu lembro muito bem que a Coca-Cola, tipo, de 3 em 3 meses lançava uma coleção nova. Teve teve ioiô da Coca-Cola, acho que todas, alguém, cara, todas. Além do ioiô da Coca-Cola, alguém lembra do Googles? Googles, na verdade era o. Se existe até hoje. Era do Google da mão, era o. Naquela época era. É, não mudou muita coisa pra hoje, mas. Falar, essa porra esqueci o nome. Não, mas então, tinha aquele relógio que tu tacava no pulso, aquela porra rodava, lembra? Que era tipo um arame que tu batia com o relógio. Relógio bate e rola, pô. Mó classe. Porra, muito rola, sinistro bate aquela porra, cara. Ralei, puta Beyblade. Não, e esses ioiôs da Coca-Cola, eles dividiam, na época, o primeiro posto ali com o Brick Game, que tava bem naquela época ali também. Também, né? 94, 95, era, mais ou menos. Mas nenhuma dessas coleções era tão clássica quanto as garrafinhas minúsculas da Coca-Cola, cara. Aquela porra que mandava uma caixinha de plástico e cheia de garrafinha minúscula que você tinha que formar o engradado lá da Coca-Cola. Era eu nem lembro, que falava que tinha veneno dentro. Falava que tinha veneno. Aquela ali eu não cheguei a ter um ou dois, não cheguei entrar na. É da Coca e da Fanta, cara. Talvez só a Talu, o Dago se lembre, eu tive canecas dos Trapalhões da Pepsi. Ué, nossa, da Pepsi eu tinha os copos do Stanley Cup. É, eu tenho os copos dos Trapalhões do meu trabalho, pô. Esses copos aí. Caralho, Que é um copo meio bege com as paradas, com o desenho vermelho. Pô, mas a gente tá tirando onda, não é de coleção. A gente tem algumas coisas. Eu quero saber quem tem coleção das coisas mesmo. Tipo, caralho, eu tenho 25 tazos do não sei, tá ligado? Não, eu tenho uma caneca no trabalho, você coleciona canecas, porra. Eu tenho uma porrada. É, eu tenho todas as edições de X-Men lançadas pela Editora Abril. Pronto, tá satisfeito? É uma coleção. Obrigado. Eu tenho X-Men, Capitão América, Hulk e Heróis da TV. Heróis da TV eu só tenho a 2 e a 100. Eu vou falar um item. Lanterna Verde também. Eu vou falar um item que vai superar todos esses. Eu tenho um card gol. Do gol do Branco na Copa de 94. Meu Deus, o que é isso? Caraca, eu lembro desse card gol. Eu tenho uma coleção bizarra de coisas. Meu Deus. Bolacha de chope. Aquele porta-copo, que pra botar debaixo do copo. Ah, pera aí, porta-copo, não é bolacha de chope, pô. Não, chama bolacha de chope. São Paulo, os caras, vem aqui no meu podcast pra chamar porta-copo de bolacha. Ué, porra. Você chama a menina de São Paulo pra participar e que ela fale carô aqui com você, porra. Pra eles é tudo bolacha, biscoito é bolacha, porta-copo é bolacha. É. Meu único porta-copo é do Outback. Caralho, muito rico, né, mano? Pra que isso, cara? Pra humilhar? É, o cara gosta de contar vantagem. Não, eu sou dono do Outback. É isso aí. Fale com a Copacabana, eu sou o Bluff, entendeu? Porra, eu me fodo todo dia pra ir Niterói mesmo, mas eu moro em Copacabana e o Outback é meu, e é isso aí, tá certo? Toda sua é mais, sapinhou. Bom, eu tenho uma pequena coleção de camisas de futebol também. Tenho várias camisas aqui, umas 10. Inclusive a do Botafogo, que ele fez. Não. Aquilo é Juventus de Turim. Não, Botafogo. Juventus de Turim. Esse gol foi muita zoeira, cara. Virou comparação de pênis, essa porra. Eu tenho umas camisas do Flamengo, eu tenho mais 8 também. Eu tenho, é meio idiota, mas eu tenho muito orgulho, eu tenho um Capital completo aqui em casa. Foi difícil pra caralho comprar o Capital, que tá fora de... É, o livro do Marcos. Livro, o Capital. É, ele é dividido em 6 livros. São 3 volumes, cada um dividido em várias partes. Ah, eu li o mangá do Capital. Serve? Nossa. Não, uma coleção? Agora uma coleção que todo mundo aqui deve ter. Tem um saco de café Capital aqui em casa. Nem meu. Mas era baseado na obra de Marcos aí, cara. Agora uma coisa que todo mundo deve ter. É a coleção da Enciclopédia LaRusso, que vem com a Rede Globo. Caralho, Barça pode ser considerada uma coleção? Eu tinha Barça e Mirador aqui em casa. Até que inventaram a internet. Falaram. É, minha namorada tava fazendo faxina em casa, a mãe dela, e aí achou a coleção de Barça lá. Ela falou: mãe, joga fora isso aí na internet. Ah, não, eu paguei caro na época, há 20 anos. Eu paguei caro na coleção da Barça, não vou jogar fora. Acumulação patológica. Tudo desatualizado, absolutamente. Trabalho sobre Plutão, aí vai lá, Plutão. Isso. Plutão lá, Plutão lá. As enciclopédias LaRusso já me ajudaram demais pra. Na época de coleginho, sim, pô. Entendi. Era muito maneiro. Professora de 80 anos, né? Professor do futuro, revendedor de... Eu tirava trabalho direto da Barça e do manual do escoteiro Mirim, cara. Caralho, eu tinha uma coleção de guia da aventura da Turma da Mônica. Era guia da culinária da Magali, guia de aventura do Cebolinha, guia da ciência do Franjinha e guia qualquer coisa que eu não gostava do Bidu. Eu tinha porra de escoteiro dessa também, cara, da Mônica. Manual do escoteiro Mirim. Era da Disney. Aqui em casa a gente tinha coleção daquela revista Quatro Rodas. Meu pai colecionava todas. Desde, cara, desde 95 até 2000, assim. Tinha todas. Gosta muito de um carro. Caralho. É, acha bacana. Acho bacana. Eu não gosto. Ele sei, é. Meu pai tava de carro de 2 em 2 anos. Aí ele adorava. É. É coisa de pai, né? Gosta de carro também. Aí, quer fazer rolo, Gustavo? Essas revistas aí? Já. 55 figurinhas do Capitão. Muito bonequinho, entendi. Mas coleção muito específica de coisa que você acha que os outros não têm. Eu sei que a Talu tá aqui, porque ela tem umas coleções. Eu vi os bonecos. Professor Layton, Talu. Você comprou um boneco do Professor Layton. Quem é que tem o boneco do Professor Layton? A Talu. Não, mas, sério, você importou? Como é que é a dificuldade de comprar um negócio desse muito específico? Não, a gente trouxe via importação de Hong Kong e chegou bonitinho, assim, simples. Muito simples. Pela internet, né? Pela internet. Playasia.com. Ah, hoje em dia tem esses sites muito grandes que vendem essas paradas, né? Muito mais tranquilo. É, não é tipo mandar carta pro Instituto Universal Brasileiro, não. Já vamos pertencer mais. Caralho. É, não, tem, não rola mais isso não. Antigamente tinha isso aí mesmo. Não, mas com a internet você compra qualquer coisa em qualquer lugar. Basta você ter um cartão de crédito. Verdade. É internacional, verdade. Qual foi a coisa mais exótica que você já comprou na internet? Tirando coisas que você não pode falar aqui no programa, porque a palavra exótica remete a muitas coisas. Oi. O Pluff já se reservou aí pra não ter que falar da coleção. Eu não quero falar da minha coleção de... O Pluff tem a maior coleção do mundo. Cores e tamanhos diferentes. Sabores. Rotações. Tremidas. Isso aí. Filhas. Não, é fricção. É controle de Xbox, isso aí que você tá falando? É, controle de Xbox. Você ah, tá. Um pouquinho maior. Meu Deus. Porra, maior ainda? De Xbox One, então, né? Deve ser, deve ser. Na verdade, eu devia. Aquele com adaptador de pistola. Ei! Entendi, entendeu? Entendi. Eu tenho uma coleção que eu estou iniciando, da qual eu me envergonho muito, que é essa porra de Cloth Myth, porque que eu fui isso, cair, cara, na pilha errada de dois filhos da puta que aqui estão. Entendeu? Cara, nada a ver, vocês estão se envergonhando. Estão aí, um tá rindo e o outro tá falando nada a ver, eu não vou citar nomes. É, nada a ver. Pilha, nada a ver, nada a ver. A pilha errada é a pior coisa que o ser humano pode fazer, né? Ah, não é tão errada, cara. Cara, não sei o que. Se você tem dinheiro e te faz bem... Eu fui testemunho ocular. Estávamos todos na casa do pombo, as pessoas estão rindo, conversando no quarto, eu vou na cozinha. Quando eu volto, está o pivoto falando, caralho, eu comprei o Cloth Myth e o Terry. Comprei o Cloth Myth e o Terry. Não, o Cloth Myth não, é The Arts. Não. Você não entendeu, Zé. Eu comprei o Cloth Myth e comprei o Terry. Na verdade, eu comprei o Terry e comprei o Cloth Myth no dia seguinte. O Terry tá aqui, porra, mandando Power Gazer, amarradão. Aí, no dia que chegou o Terry, eu falei, meu irmão, o Robin Link de Japão é confiável. No mesmo dia, eu comprei o Mega Man já tá aqui. Aí, no dia que chegou o Mega Man, meu irmão, comprei o Goku, que eu tô montando aqui agora. Cadê o Cloth Myth? Cara, vamos lá. Cadê o Cloth Myth? A pilha da coleção não é errada. O negócio... É que os Correios brasileiros... Pois é, vai levar um tiro nesse cu, esse cara, filho da puta. Aí o primeiro Cloth Myth que me chega, quem é? A Paquita. Aí tá aqui, a Paquita, mandando corrente. Corrente da Paquita! Com o TR e o Mega Manzinho pro lado. Mas é, cara, ele atravessou a dimensão já corrente. Mas, ô Elapis, não tem por que você ficar revoltado, cara. Porque o que acontece? A parada demora 2 semanas pra chegar do Japão. Vem aqui pro Brasil, tem mais de 2 meses e não chegou aqui, cara. A culpa é dos Correios, cara. Eu gosto, cara. Não, mas isso aí é... Eu já comprei coisa no Robin Link Japan que chegou em 2 semanas. Então, tudo bem, mas é porque não caiu nos Correios. Né, esse que não chegou aí vem de Hong Kong lá, do Lau. Também não é culpa dele, não. É culpa da Receita Federal, culpada de vagabundo. Mas você foi taxado ou você foi taxado? Ele não sabe. Não sei, porra, tá lá. Não, a Paquita. A Paquita foi taxada em R$30. Não. Foi taxada então, a Paquita? Ué, a Paquita foi. Caralho, por quê? Eletrônico é a pilha? Não, porque, sei lá, eu não moro em Copacabana. Aí eles taxaram. Endereço de camelô. Eu tenho endereço de camelô, aí eles taxaram. Ele pensa assim, cara, mora em Copacabana, ele já tá tão fudido mesmo. É, pois cara, é. Qual é o critério dos Correios, cara? Porque eu comprei fiz uma compra... Calma, tem que explicar uma coisa. Não é oba-oba, não, você comprar coisas online, assim. Você que tem 15 anos, tem cartão de crédito, tá achando que é você sair comprando tudo. Não, assim, primeiro, você demora pra caralho pra chegar. Fazer compra online é um exercício de paciência. Mas é comprar e esquecer que você comprou, cara. É isso. É. Entendeu? Mas quando você tá na euforia, caralho, eu quero Terry, não vai chegar rápido. Você tem que comprar e esquecer, tá com? O professor Leite porque... não tá aqui. Provavelmente vai pagar antes de receber. Porque dá uma frustração muito grande quando você é muito novo. Porque normalmente é taxado. Depois que você fica velho e já tá pagando aluguel e não sei o que, é tanta coisa que você paga que você nem esquenta com R$50 que você gastou no boneco. Eu uma vez eu comprei um Gundam lá no Robin Link Japan, e esse foi o que levou 2 semanas. Eles simplesmente taxaram meu Gundam por R$110. Meu Deus! Pagou mais caro de taxa do que do boneco. Eu paguei mais caro do que o próprio Gundam e com envio. Caralho. Foi muita zoeira. Assim, a legislação fala, qualquer compra com $50 com frete incluso não pode ser taxado. Mas uma vez que o negócio é totalmente arbitrário, o cara dos Correios abre e fala, ah, bonequinho, né? Filha da puta, vai me dar bonequinho? O que eu já falei sobre esses bonequinhos, hein? Sabe o que eu vou fazer com esses bichinhos? Sabe? Uma desgraçada, vou comer da peruca. Ele não é um boneco, ele é o Camus de Aquário. É o Camus de Aquário. Ah, assim, o Pluff já me falou que essa malha fina com não, mais tranquila. O Pluff já me falou. Quando começa, o Pluff já me falou, é porque vai ser uma parada muito guia, meu respeito. O Pombo falou e falou que o Pluff falou. É isso aí, vai lá. Ah, quando começa falando o Pluff falou, claro, obviamente que vai ser uma coisa gay, né, cara? Ah, não, beleza. Vamos usar o Pluff como destaque pro ser. Eu desisti, cara. Você já tá muito fodido já. Tá bom. Vocês acham que colecionismo é frustração de infância? É. É, claro. Eu demorei simplesmente 25 anos pra completar uma coleção, mas eu completei. Era de papel de... Era do quê? Carrinhos do Snoopy. Irado. Caralho, que especial. Caralho, que pariu. Você mora no galpão, Calu? É que nem comprar toda a coleção de Dragon Ball Z com o caminho de Havaiano. Cara, quando aquele carrinho do Snoopy saiu do estoque do maluco, ele nem acreditou, cara. Caralho. Não, vem. Deve ter uma galera que coleciona. Tem, sim. Tem. Esse aí, apesar de ser específico, por ser Brasil, por ser BRBR lixo, até que é mais fácil. Tá certo. Mas assim, eu acho que o colecionismo sinistro, assim, que envolve muita grana, realmente, vem da frustração. Agora, não quer dizer que, né, seja só isso, porque eu coleciono desde que eu me entendo por gente, cara. Como eu falei aí, essas coleções de marcas, né, da Coca-Cola, da Elma Chips, essas porra toda, mas eu já colecionei coisas bizarras, pequeno, tipo, cartão, selo, moeda. Eu tinha uma coleção de moedas antigas que eu deixava de lanchar no colégio pra comprar no velho que consertava ventilador perto da Praça das Penas. Eu já colecionei pilhas usadas, de todas as marcas que caralho, pilhas usadas. Qual é o teu problema, cara? Parabéns, Gugu. Cara, acho que você venceu agora, cara. Cara, caralho, pilha. Coleção mais para pra loura de todas. Parabéns. Cara, tá bom, cara. Em casa, tempo, gente... Porque elas vazam e explodem e estouram. É, por isso que eu tive que jogar fora. Porra, tu ficou com... É tipo colecionar requeijão, tá ligado? Tem validade. Faz que nem o Pluff, cara. Só usa a pilha por 3 meses e depois você troca por outra pilha, cara. Aí você bota nela no seu brinquedo. Não, aqui a gente não tinha mania. Aqui em casa não tinha mania de jogar pilha fora. Então a gente deixava juntando. Aí, e o Melo, pô... você falou, nossa, elas são tão legais e coloridas. Caralho, velho, eu sou muito assustado. Qualidade, tipo Panasonic, Philips, amarela, geração de pilha, como é que funciona? Claro, vai, Rayovac, Panasonic. Mas repetiu, se tivesse 3 da Panasonic iguais, você guardava as 3 ou você guardava uma só das 3? Não, guardava uma só. Tu tinha, eu gostava aquela bateria quadrada, azul e branca, tinha, muito bizarra. Tinha pilha grande, pequena, palito, vários tipos de. Cara, como o rei das pilhas, cara, antes de quem diria. Só não me chame de Rafael William. Só pilha. Cara, mas por que tinha aquela bateria quadrada azul e branca, cara? Aquela porra só usava encosta de robô e... Existe aquilo pra foder com a vida dos pais. Isso e aquelas pilhas gordas, grandonas de autoridade. Grandonas, caralho! É. Usava mais 8 daquela em rádio, né? Cara, uma lanterna gigante, tá ligado? Porra, eu usava bateria dessas com um carrinho de controle remoto. Cara, o Autorama que eu tinha, eu usava essas pilhas gigantes. Meu pai sempre guardava raio do armário. Porque toda vez que eu queria brincar, ele dava um meu. Desculpa, filho, tá difícil de tirar. Não tem como. Padrão. Tem parada que usa essa pilha grande, gigante até hoje, não é não, pô? Eu não vou responder. Não, mas essas coisas eram difíceis de montar na época. Isso é uma coisa que eu colecionava. São mazelas, eu te entendo, Goku. Eu colecionava cartão telefônico. Porque quando eu morava no Mato Grosso do Sul, a gente não tinha telefone em casa. E aí a minha mãe ficava no orelhão na rua comigo do lado, não tinha ninguém em casa. Então pra ela meio que, porra, o garoto está aqui do lado, eu tenho que entreter o menino, eu vou fingir que vou dar esse cartão. Fingir não, eu realmente me dava um cartão telefônico. Olha aqui, filho, um cartão pra você. E eu achava aquilo o máximo, cara. No ápice, o infância de bode do Mato Grosso do Sul. Cara, eu tô pensando agora, tá todo mundo entre outros jogou, lugares. Todo mundo jogou perigo você leva filho. Pelo menos o que ele colecionava era uma coisa material que ele podia mostrar pros amigos. Agora eu coleciono roupinha de vibradores. Você não pode mostrar pros amigos. Além disso, pinto grande. Eu vou tentar. Roupinha de boneco no Dota. Gay. Cara, a hora que minha conta da Steam, o Steam falar, cara, sua conta foi hackeada, fudeu, o que eu vou fazer com isso, cara? E o que você vai fazer milhares, com esse quando. Tem milhares de dinheirinhos pra nada, pra cosmético e que não tem nenhum respaldo legal do tipo pra provar que aquela porra é minha. A hora que a Steam falhou, eu perco o que eu colecionei. Você tá falando atacando todos os DLCs, então, cara. É isso aí. É jogo baixado em PlayStation Vita, sei lá, aí, parabéns pro Bobby lá. Esse negócio que você falou é um modelo de negócio que tá revolucionando o mundo. Eles te vendem nada e você fica feliz por ter gastado dinheiro com nada. Não, não é nada. O que ele te vende é uma experiência que não é física. Ele te vende pra você jogar o jogo. Você tem a sua fita do Super Mario World ainda até hoje? Não. Eu tive. Então pronto. Ah, você então, teve pronto. A experiência de ter jogado o jogo. É, porra, igual o do Uncharted 3 que eu baixei de... É. Não, mas aí uma coisa que eu gosto também é de colecionar jogos. Eu tenho uma porrada de jogos PS3 aqui também. Físicos ou tudo no PS3? Físicos. Parada que eu coleciono, além dos bonecos, e é um negócio meio específico, eu coleciono as cartelas onde eles vêm. Caralho. Eu não me ligo da cartela, eu só tiro o blister. O que é o blister? Vamos lá, como blister é o plástico. Blister é o plástico, envolve o boneco. E o que é cartela exatamente do boneco? É aquela cartela que vem com o negócio de jovem colada, tem as coisas da coleção, tem as fotos dos bonecos. Os bonecos do Daigo são J. Joe's, então não viu em caixas, viu em cartelas. Não, quando vem a caixa, eu só recorto a parte de trás. Ainda mais específico ainda. Ah, manjei não, que você tá falando. Fala nisso não, cara, porque eu já começo a lembrar da minha avó, a mesma da Matroska lá, porque ela tem essa síndrome aí que o Lápis fala. De vez em quando eu tô lá na casa da minha avó, eu olho pro canto, assim, eu vejo uma embalagem de aveia Quaker da década de 20, assim. Não, mas aí é maneiro. Não, mas aí é maneiro. Aí é muito bem, eu posso até ficar rico quando ela morrer, mas a casa dela parece um depósito, filho. É muito bizarro, a casa dela é o dobro do tamanho da minha casa e parece que tem um quarto do tamanho, de tanta parada de um lado pro outro, cara. O dia que eu for lá abrir um armário, assim, tomara que ela não morra tão cedo pra ter que fazer isso. Mas eu for lá abrir um armário, eu não duvido nada que vão cair 80 mil tampinhas de Coca-Cola e milhares de coisas na minha cabeça. Bem tenso. Além disso, eu ainda guardo manual de jogo também. Manual, caralho. Aí eu acho tranquilo. Não acho. Não, é tranquilo, mas tipo, assim, eu não tenho mais o jogo, mas tenho o manual, sacou? É, tipo eu, Mortal Kombat 3 de Mega Drive, eu já não tenho mais há dezenas de anos e eu tenho aqui o manual dele. Agora, olha só, perguntar, o que você acha da pessoa que leva muito a sério? Porque, tipo, finge que o Goku virou um milionário excêntrico, ele trabalha simplesmente pra comprar as pilhas dele. Trabalha pra comprar pilhas. Cara, não precisa de um exemplo fictício, não. Tem um cara que trabalha com um amigo meu, que o cara é advogado, né, professor desses cursinhos, assim, de OAB, ganha R$1.000 por aula no fim de semana, e mora com a mãe aos 39 anos, e trabalha pra colecionar jogos de videogame. Que isso? Caralho, é muita zoeira. É, eu acho que é zoeira. Pois é, mas assim, e ele tem muito jogo, cara, porque ele ganha muito bem. Então, assim, isso. É, o cara é praticamente um milionário. Mas é jogo, eu acho que é diferente do que um objeto, tipo, inanimado, tá ligado? Pessoal pra exposição. Não, é coleção, tipo, é uma merda, cara. Eu queria dizer aqui que desde que a gente começou a gravar pro programa, eu já montei a articulação do ombro do Goku, tá? Então, tá, vamos certo. Ver. Né, que isso, cara? Dele. Você tá montando um Gundam? Tá montando um Master Grade? Não, ele tá montando um Goku. Não sei, mas eu sei que ele tá montando o Goku, mas eu quero saber por que tá demorando tanto. Porque, ah, você não tá entendendo, Daigo. Ele vem enfim, depois eu mostro. Mas pera, agora eu mostro. O que vocês acham da pessoa renunciar da vida pra ter um quarto inteiro de bonequinhos? Ah, me diga você, jogador. Pergunta pro Pombo. Vai tomar no... É isso que ele acha. É isso aí. Não, tem até um programa do Story Channel, do Discovery Channel, esses canais malucos aí, que são os colecionadores, galera que não consegue se livrar de nada. Aquele hoarders, né? É, vive em função disso, cara. É loucura, maluco de merda. Ah, mas se o cara no ápice da vida dele, que ele não precisa fazer mais nada além de colecionar, não vejo problema. Claro que sim. Cara, eu vou dizer uma coisa. Compulsão é problemática. Você pode ser compulsivo por estudar, compulsivo por cuidar da saúde, ainda assim é uma doença. Sim, sim. Quando chega no nível da compulsão é bizarro. Mas eu vou falar assim, qual é a minha visão sobre a coleção. Pra mim, cara, a coleção hoje em dia funciona como um sistema de micro recompensa. O que acontece? Você trabalha a porra do mês inteiro. Tá ligado? Eu pego o meu exemplo aí com os Cloth Myths aí, essas vagabundagens aí. É, cara, é uma parada que você tá ali, tá trabalhando durante o mês, tá às vezes passando por um momento complicado no trabalho e tal, mas você que coleciona, você se informa da coleção, você vai ver o que tá saindo de novo, o que tá rolando. E nesse caso aí específico, é uma coleção que ainda tá ativa, né? Um universo que tá lançando alguma coisa sempre, e você tá ali, tá sempre consultando como é que aquilo ali tá acontecendo. Até pra mim, eu tô ali durante o mês trabalhando, e eu tô mirando aquilo ali no final do mês, entendeu? Eu tô ali de bobeira, eu sei que eu não vou gastar meu dinheiro todo com aquilo. Eu vou pegar, tipo, sei lá, um décimo do meu salário e vou gastar com essa besteirinha. Tá bom, agora tá solteiro, não, não tem filho, não tem que criar, cara. Mas quando tiver casado, quer dizer, então você vai ter... Não, todinho tá muito caro, eu vou comprar um achocolatado mundial pra sobrar uns centavos pra guardar um dinheiro pra comprar. Cara, eu não vejo nada demais na pessoa reservar, tipo, um décimo, ou sei lá, 5% do salário dela pra uma, entendeu? Uma vaidade ou outra, cara. Uma parada, eu concordo com o Pombo também. Entendi. A pessoa trabalha não reclamem quando as mulheres de vocês gastarem dinheiro com sapatos, bolsas, maquiagem. Tudo bem, se ela não gastar 50% do salário com isso, eu não vou reclamar mesmo, cara. Agora, se for uma parada meio que, tipo, satisfação pessoal, entendeu? Uma micro recompensa, uma parada que você vai pensar quando estiver passando num momento difícil. Ah, não, vai chegar no mês. Pera aí, quando você tá num momento difícil, você fala, puxa, ainda bem que eu tenho um Cloth Myth. Não. O Pombo olha pro Chaka e fala, Chaka, me dê forças. Não, sabe o que é, cara? Seu Cosmo. Eles são meus amigos. Uma coisa é você trabalhar o ano inteiro e falar, pô, não, porque no fim do ano eu vou fazer uma viagem, vai ser muito maneiro e tal, não sei o quê. Tem a parada que você... Eu não tô falando especificamente de miniatura, essas porra não, cara. Imagina qualquer coisa aí, se você gosta de sei lá, CDs raros da... CDs raros é meio bizarro, mas um disco raro, né? Tinha um amigo nosso aí, que, né, ele tem um parentesco com o Batman, que ele gostava de colecionar LP. Aí, mas é uma coisa que pra ele tem valor, tem uma presença. É, tipo meu pai com vinil de pagode antigo. Tipo isso, entendeu? Irado. Imagina que você tá ali, já, você sabe que no fim do mês você vai receber o seu salário, você quer pegar uma parte do seu salário e comprar aquilo. Quando você chega no dia de você de receber ou de ir lá comprar a parada, você sente uma satisfação. É como se o trabalho tivesse valido a pena, né? Tivesse valido aquele momento. Não um objeto em si, não a parada em si, mas o fato de você ter conseguido completar. É como se fosse uma side quest do teu trabalho, entendeu? Aquilo ali é o que você tá mirando, é um troféu na PSN, entendeu? Mas aí vem a grande pergunta: até quanto vale gastar? Até quanto vale uma coleção? Até quanto é? Vamos falar de sapatos aqui então, vamos lá, Talu. Você, eu não sei como é que é a posição sapato, da cara. Mas você usou como... Como exemplo, você. É, paradoxo de compração. Você é descontrolado com sapatos? Não. Entendi. O sapato é tranquilo. Acabou com o meu plano. Então, beleza. Tranquilo. Não, okay. Que assim, eu conheço, por exemplo, a minha irmã. Minha irmã é bizarra com sapato. Ela compra um sapato novo por mês. Uhum. Eu compro um sapato novo a cada 6 meses. Ah, então não, mas um sapato novo por mês quer dizer metade do meu salário ou quer dizer... Depende do sapato. Nós estamos falando de uma Melissa, de uma Havaiana ou de uma Lobotan. É uma Mr. Cat, pronto. Abraço, Debs. Abraço, Debs. Lobotan vale, ô, tá louco. Porque Lobotan é preço de 3 salários médios de um brasileiro. Pois é, a gente tem que ver até onde vale e o quanto é válido gastar. Por isso que eu estou perguntando. Estamos falando de Melissa ou de Lobotan? Melissa. O que é Lobotan, né? Pode ser, a gente tem que adaptar o salário da pessoa, cara. Não adianta. Você tem que falar em porcentagem. Entendeu? Por exemplo, eu não vou comprar uma coisa cara sabendo que meu salário não vai dar. Pois é. Pra comprar. Eu tenho que saber, eu tenho que botar um limite no que eu quero, do que eu quero, pra ver se eu posso comprar ou não. Quantos por cento? Você, vida de pessoa que não tem filho, não tem família pra criar. Ah. Quantos por cento do seu salário deve ser gasto com coleçãozinha? Deve ser, não. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Né? Coleçãozinha diminutivo pra denegrir a imagem do negócio. 40, 50? Tá certo. 50? Quer dizer, então o Pombo vai gastar 50% do salário dele com um bonequinho. Não, não quer dizer não, cara. Mas são seus amigos, Pombo. São meus amigos, isso aí. Então eu vou passar a gastar 50% do meu salário com você e com o Pluff, só porque você me dá uma boca. Sem problema, só começar a pagar então agora, que tá fazendo de graça. Tá certo. Eu acho que é o seguinte, tudo na vida tem que ter parcimônia, cara. Aquela ódio à rotina. Se você ganha seu salário, você tem sua vida, você tá aguardando um pouco pro futuro. O grilo e a formiga lá. A formiga trabalhando e o grilo maluco comprando Clof Miff, sabe? Não é por aí, cara. Tem que ter parcimônia. Se você tá com tudo em dia, porra, tô. E no final do mês você tem um dinheirinho pra gastar, foda-se. Você pode gastar mais um mês, gastar menos outro. Não tem que delimitar. Agora, se você tá maluco. Quanto do seu salário você gastou com Clof Miff? Cara, tudo que eu ganhei, eu gastava com... Sim, tudo. Os Clof Miffs me fuderam por anos, assim. Valeu pelo conselho. Entendi. Não são só bonecos, né? São camas de aquário, a dobra de touro. Por exemplo, eu reservo parte do meu dinheiro pra pagar as contas e tudo mais, o resto eu faço o que eu quiser. É, eu concordo, mas eu acho que é um pouco imprudente a pessoa gastar, tipo, 40, 50%. Não, eu falei assim por alto, eu não falei que é isso tudo. Por alto. Goku, não mente. Não, tem filhas, cara. Mas... Tem filhas na mão? Porque eu sou muito bom de vaca. Ah, mas porque que acontece? Aqui a maioria não é de ir pra balada, essas porra. Porque, cara, eu vou te falar. É isso, cara. Pra mim é muito mais negócio você comprar um enfeite, seja um Clof Miff, um action figure em geral, qualquer coisa, qualquer colecionável, do que você gastar um terço do teu salário numa noite pra vomitar e ter uma série de efeitos colaterais absurdos, que nem essas pessoas que acabam com a vida numa noite só. Entendeu? Comer um traveco ainda de quê? R$200 pra ir no motel. Que foi, Pedro? Chorando por quê, cara? R$200, cara. Que isso? Mas, tá tudo. Ai, caralho, que merda. Meu carro, filho da puta. Eu vou falar a verdade, independente do preço. Eu chego aqui no meu quarto. Vocês já viram, o Pombo e o Pluff já vieram aqui. Eu vejo a minha livreira, meus livrinhos, eu fico muito feliz, cara. Isso não tem preço. É legal, cara. É um troféuzinho que você guarda no seu quarto, exatamente, cara. É uma coisa maneira. Cara, cada item do seu quarto é uma coisa que você conquistou. Isso aí. Quando eu dormi na casa do Bob, eu dormi embaixo dos patimentos. É verdade. Que isso, cara? Do Marvel Legends. O Camus ficou por cima, depois vocês trocaram. Ai. Não, cara, o Camus falou que não queria te trair. Ah, que história é essa do Camus de aquário? Ah, não manjo. Como assim você não sabe? É um meme de internet, cara. Eu sei, mas eu tenho que fazer Silvio Santos aqui, gente. Ah, você é o Silvio Santos? Então imita pelo menos o Silvio Santos, velho. Mas é o Camus de aquário. Oi, mas que história é essa? Não, Cara, eu sou muito bom imitando tudo. A mesma voz, com pequenos trejeitos. Sou muito bom. Trejeitos. Mais ou menos. Mas isso também, são trejeitos. Pô, parece que me tá viado, pô. Na moral. É compulsivo, é tipo colecionar pilha. Para, cara! Would you write, would you call back, baby? I wrote you a song. I've been gone, but you're still my lady. Cara, eu tenho muitas coleções. Muitas coleções que param muito no começo também. Porque eu começo... Eu tenho o começo dos mangás de Yu. Eu tenho o começo de vários outros mangás. Tenho o começo de... Saiu edição especial do não sei o que da Marvel. Blá, e comecei a comprar. Só que essas porras de coleção, elas começam com preço e conforme vão saindo, vão aumentando. Isso é muito escroto. Vai se fuder. Coleção corpo humano, cara. Porra, eu sofria muito. Eu comprei até o intestino grosso. Depois não consegui mais acompanhar. Cara, mas o que você acha melhor? Ter pequenas coleções ou uma coleção imensa? Não, depende do valor que tem pra mim, pô. Samurai X é o mangá que eu tenho completo. Por exemplo, as coleções que eu tenho agora, eu tenho uma parcela, alguns bonecos, eu tenho alguns jogos, alguns carrinhos. Ah, mas aí você não termina nenhuma, eu acho bobeiro. Acho que ter uma coleção completa é o que há. Acho, é o que há. É o poder. É, o povo só tem coleções gigantescas. É G, GG e Jumbo. Que bobeira. Todo mundo tumo pra cima. Entendi. É, mas o problema é quando você quer terminar a sua coleção e a porcaria da editora não lança os volumes pra você terminar a sua coleção. Eu quero o Black Lagoon, pô. Faz 3 anos que não sabe essa merda. É sacanagem mesmo. E a edição limitada, cara? O que vocês acham quando a galera lança a parada com edição limitada? E tapa na cara de pessoas fracas de espírito como nós. É, alô? Foda, cara. Isso é foda. É uma armadilha escrota, cara. Porque a parada que é edição limitada, como é que funciona? Eles numeram aquela porra e foda-se, cara. Eles não vão lançar de novo aquela merda. Então a parada só fica mais cara a cada segundo que passa. Ou você compra no momento que a parada tá sendo lançada pra já assumir um rombo, né, e de repente evitar que ele aumente, ou então você vai ter aquela angústia, aquela úlcera na tua vida até o momento que você gastar metade do todo o dinheiro que você já ganhou até hoje pra conseguir aquela porra, cara. Ou você se fode. Não, com certeza você se foge. Eu comprei 2 CDs com essas histórias, uma era edição teoricamente limitada, e o outro que vieram com uma história, bom, vamos pra a edição limitada, que era aquele CD dourado, não sei das quantas, do YouTube, que tinha edição numerada, porra lá do CD. Comprei o maldito, hoje vende por R$5,99 em qualquer barraquinha das lojas americanas. Já dá processo, porra. Pois é. E a outra foi o maldito de um CD do Aerosmith que saiu um bafafá que a capa ia ter, tava com problema, tava sendo processado por causa da capa do CD. Fui que nem uma desesperada do Nine Lives. Fui que nem desesperada comprar o CD. Meu CD vale a mesma merda que o CD com a capa nova e foda-se. Eu esperei sair a capa nova e também não fui lesado. Deixa eu aproveitar que você já falou de CD e tem um monte de galera que curte a cultura japonesa aqui. Por que que no Japão tem essa tradição de valorizar muito a música? Porque eu, aqui embaixo onde eu morava, perto de casa, tinha uma loja grandona de CDs importados. E tu ia lá na loja e a maioria dos CDs importados tinham capas com escrito em japonês, do tipo importado do Japão. Eu não sei por que lá eles têm uma valorização de coisas antigas. Não é música, é qualquer coisa. Por que isso? Por que essa cultura do Japão? Por que esse princípio? Porque eles são meio xenófobos. Nenhuma. Eles são malucos só, porra. Eles têm essa cultura de... Pô, eu penso o seguinte, cara. Virou cultural essa coisa, né? Isso é uma coisa, assim, de talvez anos 60, 70 pra cá. Imagine que você mora num país, né, normal lá, viver sua vida, e aí um belo dia os filhos da puta do outro lado do oceano tá com uma bomba e destroem tudo que você tem. Absolutamente tudo que você tem. E aí você passa a não ter nada. E passa a não ter nada por gerações, né? Assim, não é só com o Japão. Italiano é muito assim comida. Quem conhece a família italiana, tá lutando talvez que o São Paulo, tem muito italiano, deve saber. Você vai na casa do italiano, se você não raspar a panela, meu irmão, brother, tá sendo muito filho da puta, nunca mais vai ser convidado. Porque assim, os caras passaram fome, os caras passaram muito tempo sem ter porra nenhuma. Então, assim, a partir do momento que o cara passa a ter, ele abraça aquilo com uma ferocidade absurda, né? Então, o povo europeu é muito assim com comida. Acredito que japonês deva deva ser de alguma forma também, né? Mas eles são mais consumistas, até porque deve ser uma válvula de escape pra alguma coisa que falta na vida deles, sei lá, sexo talvez. É, mas era papo de ser disco de vinil do Chico Buarque escrito em japonês na capa. É, mas é porque CD é um desses nichos que a gente vê com uma facilidade maior, porque a música brasileira é muito apreciada lá. Então qualquer banda de heavy metal, por exemplo, brasileira ou de qualquer país, sempre tem a edição especial do Japão. Tipo, Blind Guardian. Bonus Track, não sei o que lá, edição japonesa. Angra, não sei o que, edição japonesa. É, tudo edição japonesa. Chega a ter banda brasileira que só lança no Japão. Porque, no caso específico da música, a gente nota porque eles reconhecem um valor da música brasileira que a gente reconhece, na verdade. Mas é com tudo essa porra, não é só com música ou só com isso ou aquilo. Tanto que, porra, esses jogos tipicamente japoneses, né, Sin Date, etc., sempre vem as edições perfumadas que tem 1 milhão de paparicos a mais, né, aquele Record of Agares War, por exemplo, que a edição vem com mousepad em formato de peito, vem, porra, uma lençol de cama da bonequinha, etc., pants. É isso. Isso é Japão. Etc., pants. E pants. Nem só pro bem, né? Eles tentam valorizar ao máximo o produto dele. Que é o correto. Valorize sempre o seu produto. É isso aí. Não acho errado, mas acho zoeira ao mesmo tempo. Eu espero que vocês estejam falando as mesmas coisas que o Plus. Eu até dei um exemplo, mas eu acho que eu não consigo entender a pessoa que, de fato, ela faz a coleção de troféu ou conquista e fica fissurada nessa porra, a ponto de, tipo assim, eu tenho que reservar 5 horas do meu dia pra conseguir mais troféus ou conquistas ou coisas assim. Eu tenho isso. Eu sou maluco de conquista. Não. Se eu vou jogar um jogo, eu tenho que tirar até a última gota do filho da puta. Não sei se você é assim, cara. Por isso que eu jogo pouco jogo. Porra, tu me conhece. Não, com um jogo você é assim, cara. Eu não jogo Resident Evil porque eu sei que eu não vou pegar todos os finais, que eu não vou ter saco, então eu não começo a jogar. Não, mas é exatamente, você não começa a jogar. Tem gente que, cara, foda-se, ele vai abrir mão do tempo de sono, mas ele tem que conseguir mais conquistas, mais troféus, mais aquela porra. Agora, eu não entendo, porque na coleção física, né, no Action Figure, por exemplo, você chega, você vai lá, ele abre a porta do seu quarto, dá uma olhada naquilo, admira um pouquinho, vai lá e faz outra coisa. Agora a pessoa liga o videogame e fica lá rodando troféus, assim, Não, cara, mas aí você não tá entendendo. Aí essa questão de troféu não é a questão do cara colecionar ou não colecionar. É o prazer que o cara tem de saber, né? Por exemplo, você tem, vou dar um exemplo bem estrúxulo, tá? Você tem aí na sua parede uma coleção de mulheres que você já comeu? Pode até ser que tenha, mas ao vivo você fala que não, né? Então, você sabe, você te dá alguma satisfação, talvez, não sei. Né? Mas você não fica, porra, não bota na parede aqui, ó, Jussara, da Vila Ideal. Ah, eu tenho um colega que ele tem uma listagem das mulheres que ele comeu. Isso é uma coleção. São 3 itens. Uma repetida. Aí eu já não sei, ele falou que tem. É verdade. Normalmente quem fala que tem uma coleção é porque tem menos, essa porra. Mas eu tô... Entendi. Eu tenho a coleção. Se fala que guilda é porque é verdade, cara. Pra fechar aqui, se vocês pudessem começar uma coleção agora, esquece o problema de dinheiro. Todo mundo bilionário, tio Wake adotou todo mundo. O que, que vocês colecionariam? Apartamentos de cobertura por cidades litorâneas no mundo. Tá fácil. Pronto, acabou. Ninguém mais precisa sentar porque eu platinei já a parada aqui. Eu colecionaria carros de verdade. Eu colecionaria vinis de funk japonês. Caralho, que específico, Daigo. Muito Daigo, né? Total Daigo. Carimbos no meu passaporte. Boa, tá bom. Caralho, boa. Bom. Eu não sei o que eu colecionaria. Porra, bom, o teu cara que mais coleciona coisa, jogos de PS Vita. Eu sei, mas porque eu tô extremamente satisfeito com as minhas coleções, cara. Sem saber. Ah, entendi. Realmente, cara. Realmente. Eu, entendi. Eu... Então, pra você, o bonequinho já é muito. Mas é porque, cara, quanto maior, quanto mais titânica fica a tua coleção, menos sentido ela tem. Sem brincadeira. O que acontece? O prazer de colecionar, ele tá do início pra metade da coleção. Que quando você vai chegando no final da coleção, você sobra melancolia, cara. Vira só uma obrigação. É, exatamente. Porra, ainda não consegui arrumar a máscara da morte. Falta É tipo isso. Foda. Então, eu acho que é meio... É até uma parada meio filosófica isso daí, cara. Porque quando tu vai chegando perto de realmente tá conseguindo alguma coisa imponente na vida, o negócio vai ficando meio pra quê, tá ligado? Vai ficando meio perdendo sentido. Sério mesmo, cara. É que você vai ficando feliz com cada conquista que você vai tendo na sua coleção. Quando ela vai ter na fase final dela, você já fica assim, porra, vou acabar essa coleção e não vou ter mais outra coisa pra fazer. Exatamente. E aí vira o ter por ter, entendeu? Não vira... É muito bizarro. Pegando essa ideia e alargando, você tá falando contra o casamento, contra a família, contra a amizade, qualquer relação contínua. Bom, cada um traz pra onde sente. Eu tô falando no geral. Tá certo. Então tá, né? Ô, Talu, já que você falou a coisa do passaporte aí, quando você vier no Rio de novo, traz seu passaporte, que minha irmã tem uma coleção de carimbo da Turma da Mônica aqui, que acho que ia ficar irado 10 assim, né? Amor de pessoa. Cara, eu gosto muito de bonequinhos e livros, assim. Se eu pudesse, mais que uma coleção, eu teria uma casa. As duas coisas. Livros de boneco? É, boneco de livro. É, não, eu teria um... Não uma coleção específica, mas eu teria tipo uma casa, assim, sabe? Com livros. Biblioteca. É, eu curto até umas páginas no Facebook que mostram umas bibliotecas malucas, assim, livro no teto, cadeira de livro. Mirado. Eu acho muito maneiro essas coisas. Eu teria um lugar assim. É, um apartamento inteiro cheio dessas coisas, assim, pra fingir que fique trancado na livraria uma noite. Uma noite no museu. É. Os parados vão começar a falar contigo. Eu já montei o torso do Goku, hein? Porra, toda... O tronco. É. Mas então é isso, né, galera? Eu acho que tá bom. É isso. Queria dizer que eu tenho duas edições de X-Men número 1 de abril. Tô vendendo uma delas, R$1, tá? Comprativo com preços de colecionador. Só pra me desfazer mesmo. E tamo aí, né? E eu queria mandar um recado pros colecionadores aí de Nintendo World. Você que tem a Nintendo World 63. Arrumei. Duas. Duas? Arrumei duas. Então, não, pra mim mesmo, eu arrumei uma. Tá? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Arrumei uma coleção inteira de Nintendo World e eu vou abdicar dessa edição pro Tanguinha Corp. Foi doado uma coleção de Nintendo World e eu vou incompletar essa coleção doando a edição 65. Tu vai cagar em cima da coleção, cara. Vai tirar a edição que faltava. Muito aí. Esse momento vai ter que ser filmado, o momento de entrega, passagem da Nintendo 63. A passagem de conhecimento. De conhecimento. Busquem conhecimento. Eu acho mais importante vocês terem nessa edição. Eu posso passar a sua página também. Vai ser muito maneiro. Mas peraí, se você outra pessoa tem, se você tiver e pra dar pra gente ir lá, você não precisa desfazer a coleção dele completa. Então, ainda assim, se você tiver, doe para a gente. Manda aí pra caixa postal do Tanguinha Corp, ZY4598FM, Rio de Janeiro, RJ. É isso aí. Aos cuidados de Vinícius, Eva, Ramos, Cardoso. Filha da puta. É isso aí. Eu pago o frete. O Pluff paga. Já que o Pluff paga o frete, se você for do Amazonas, a gente aceita, tá? Melhor. Eu acho mais legal. Essa daqui é internacional. Você... Manda aí. Globo Internacional. Depender dos correios. Galera da Turquia. Opa. Eu queria então promover, já que o podcast é muito saudosista, um momento saudosista do podcast, que é o momento edificante com o Pombo. Opa. Há muito tempo que não acontecia. Então, Pombo, sobre as coleções, sobre o vício, sobre o dinheiro que se gasta, sobre o controle, sobre o prazer, sobre toda essa vida aí de colecionador de pilha. Por favor, momento edificante. Cara, vai se fuder, cara. Momento edificante com o Pombo. Falando pra você, amor, traveco. Então, eu acho que é o seguinte, você que pretende ter uma coleção, você que é a pessoa que tá aí sem propósito, você não sabe o que você quer da sua vida, né? Primeiro você procura valorizar os momentos bons que você tem, né? É uma boa coleção, uma coleção de bons momentos, uma coleção de vida com qualidade. Que né? Papo torto. Não, de fato, isso é mesmo. E assim, se você quer começar uma coleção, primeiro seleciona bem. Ah, eu quero uma coleção de dildo, que nem o Pluff, eu quero uma coleção de bonequinhos. Tipo o Bode e o Pombo. Cara, independente de qual é a coleção, não coleciona pelo objeto, coleciona pelo prazer de colecionar, pelo prazer de estar começando algo novo. E a vida é isso daí, cara. A vida é uma sessão de ciclos. Se eu puder dar uma dica, comece uma coleção quando já tiver algo esgotado, porque você vai ter a vida inteira um problema, uma raiva. Foi assim como é o Aldebaran. É tipo isso. Tipo isso. A coleção não é pra ser uma obsessão, entendeu? A coleção é pra ser um processo. Então, não faça isso não. Comece uma coleção que tá começando, porque aí você vai viver bem a coleção, você não vai ver obsessão. De colecionar. Inclusive, aí a editora Planeta de Agostini, né, que é a nossa anunciante desse episódio, tá lançando aí os bonequinhos da Marvel Comics de chumbo. Né, a primeira edição vem com Homem-Aranha, apenas R$16,90 nas bancas, e a partir daí é tipo, sei lá, R$100 pra edição. Foda, eu queria comprar. Eu também queria. Eu vi que ia ser R$900 pra comprar tudo e desisti. Eu pensei em assinar, e quando eu vi que era 150 por mês de duas edições, eu falei, não gosto. Acho meio bosta. Ah, Goku se descobrindo, cara. Goku se descobriu. O que é pior é que lá fora esses games, nossa, são tão baratinhos. Tão baratinhos, né, cara? Eu fiquei puto nisso também. Lá fora. Mas é isso, galera. Eu queria então agradecer a participação minha do Bode do Pombo. Obrigado, caralho. Eu passo mais uma figurinha do cartão. Passa a figurinha do cartão, entendi. Eu devo ter essa figurinha aqui em casa também, cara. Todo mundo tem, cara. Até quem não colecionou essa porra desse álbum tem essa. Eu tô na minha carteira. Inclusive, muito mais legal. Olha só, o cara leva a figurinha do capitão na carteira, cara. Tá certo. E tudo na bunda. Esse é o Pluff, cara. Esse é o... Tem a foto sua também, Pivoto. Você não fica com ciúmes. Tudo bem, tudo bem. Acho ótimo. Acho ótimo também. A cheirada é 10. A cheirada é 10. Ah, muito obrigado ao Pivoto. É, obrigado ao caralho. Passa o acesso aí pro baixofreitosoco.com. Aliás, não, não acessa não. Eu esqueço que eu falo pra não acessar. Não acesse essa merda. Não acesse baixofreitosoco, porque lá não tem podcast sobre jogos e diversão. Tem, não tem. É, tem, mas eu não gosto, não gosto, não gosto. Meio bosta. Mais um mês. Mais um mês. É bem bosta. A gente podia entrevistar um dia aí esse maluco, né, cara? Seria um grande pedido. Quem tem os contatos? Vou ligar pra ele. Posso tentar. Posso, demorou. Ele vai chegar aqui e vai falar mais ou menos. Eu realmente acho que a gente consegue uma entrevista com o um Christian Pior, o Ivan dos Santos. Isso dá pra arrumar. Ah, mas ele é um mais... da comunidade gay, né? Pra falar identificação, entendi. Ah, muito obrigado também ao Daguira. É, obrigado ao caralho. Não passa a puta que te pariu. E coisa assim. Dago, na Comic Con, você vai mandar matérias pro Baixo Frente Soco, Batuquinha? Como vai ser o esquema lá? É, desde quando eu escrevo pra Baixo Frente Soco, meu filho. Eu escrevo pra herói. Herói. Só pra herói? Não, Tanguinha Corp tá de coração aberto pra você, cara. Você escreveu no Tanguinha Corp. Não, mas só uma cobertura da Comic Con do Dago. Isso aí. Eu vou cobrir o seu cu de porrada. Quer que eu te empreste pro próprio pra você filmar a Comic Con lá de dentro direitinho? Irmão, vou cobrir o seu cu de porrada. Prende a câmera na cabeça e vai. Muito obrigado, Dago. Muito obrigado também. Vou prender a câmera no meu pinto, tá ligado? Epa, tá bom, tá muito violento o Daigo, cara. Porra. Ele também é muito agressivo. É que ele tá empurrado pra essa Comic Con. Muito obrigado também ao Goku. Obrigado, caralho, me passa a pilha. Tá bom, tá bom, tá bom. Curti. Parece que eu vou trazer umas pilhas americanas pro Goku. Ah, e também muito obrigado, principalmente, ao Talu, estreando aqui no podcast Tanguinha. Valeu mesmo. Eu não vou falar caralho, porque caralho é coisa de menino, né? Então deixa pra lá. Mas, se alguém quiser capitalizar em cima da sua coleção de Talos, meus aluninhos compram a R$5 cada um, tá? Caralho! E se for daqui do gráfico? Oi? Holográfico que muda. Não. É que pra eles a intenção é outra. É um instrumento de trabalho na escola. Eles usam pra desenhar circunferências na prova. Aula de. Porra, vou introduzir essas crianças ao mundo no compasso. Exatamente. Não, mas como eu diria meu grande professor de geometria, compasso é uma ferramenta muito instável. Ele vai quebrar na hora da prova. Isso é verdade. Pegue no bumbum, pegue no compasso. Que é o que eu usava, né, cara? Mas então. Gente, quem é que teve desenho no colégio? Assim, quadro e compasso. Ah, eu fiz engenharia, né? Desculpa, foi mal. Sou professora de desenho geométrico, e aí? Pois é, então. As crianças não conseguem usar compasso, tá louco? Eles quebram na hora da prova. Sempre quebram. Essa geração, compadre, tá pior do que eu pensava. Caralho, que quebrar isso, o compasso, cara? Mano. Que isso? Não o compasso em si, mas a partezinha da que desenha lá, o grafite, eles quebram. Grafite quebra. Nunca confio no grafite, cara. Assim, também posso introduzir esses alunos da Talu ao maravilhoso mundo das moedas de um real, né? Mas aí é tá pra usar. A prova pode ser depois do recreio, né? Aí teve isso. teve essa parte. Ah, tá ótimo. Muito obrigado a todos que colecionaram, principalmente ao Goku, que tá colecionando. E você aí, como última mensagem, colecione o podcast de Tanguinha. Exatamente. É isso aí. Nós temos 105 edições. Guarda todos lá. Depois manda pra gente. Vai perder uma hora ou outra mesmo? Eu quero ver você ganhar vários podcasts de Tanguinha no bafo. Tem 3 programas perdidos, isso é verdade. Olha aí. O Matilda não tá no feed e tem mais. Só ficam 100. Cadê o podcast do senhor? Tá no feed ainda? Não tá. Quero ver alguém colecionando o Maguilo Gorila. Nossa senhora. Sabe o que é uma parada raríssima? Quase ninguém tem, cara. É o direito de reclamar da Tanguinha Corp. Que é tá comprando. Quase ninguém tem. É muito exclusivo esse direito. É muito exclusivo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tá bom, pode foi embora, a gente pode continuar. Tchau, cara. Caralho. É, Goku, foi bom o programa? Maneiríssimo. Porra, Goku, tu não pega uma vez a porra da deixa pra tu falar mais ou menos. No final de... Eu fiz 10 vezes já. É muita zoeira. E tu não fala, cara. Putinho. Muita zoeira. É amanhã. Manda 2, manda 3. Só que eu quero receber. É os e-mails. Ah. Eu tenho que encher a minha caixa. Eu não sei quando tem que entrar o Shaggy ou não. Fala aí, galera, estamos começando agora a leitura dos e-mails referente ao programa 104 Solidão. Solidão, solidão. Eu não botei na edição um Batman cantando a música sobre solidão na Liga da Justiça. Tem isso? Tem isso. Que triste. Ele enfrenta um inimigo maluco cósmico lá que é a maior vergonha alheia de cada um. E o do Batman é cantar em público. Meio que zoeira isso aí. É, o maluco é um cara rico de cueca, tem vergonha de cantar em público. Parabéns pro dublador. Ao contrário de você, né, Zabra? Que no meu aniversário você cantou lá com a gente. Cara, eu sou um cantor de churrascaria, né? Muito bom. E o Zabraão tá aqui com a gente. Esqueci de mencionar. Seja bem-vindo, Zabraão, à leitura dos e-mails. Como sempre, você esquece de me mencionar. Como sempre, não, que isso? Não fala comigo. É sério? Ele continua com isso? Mano, eu não encontro com o Abraão na faculdade, cara. O Abraão largou a faculdade praticamente, não vai mais? Não, pô, agora você tem aula de manhã. É porque tu tá no décimo período, né? Eu sou meio noob, ainda tô no nono. Ah, sou novatinho. Novatinho. E o Ramonzinho? Ramonzinho tá no décimo também. Décimo também. Deve estar com o Zabraão. Mas, pô, tô feliz, tô vendo de Bob agora, então eu tô na vibe boa pra gravar. É, tô vendo de Bob, cara. De Bob, cara. É tipo, viu, maconheiro, não, carioca, 15 anos. É isso aí, Plus. Que isso, cara. Eu sou da juventude transviada aí, que tava pra potrestando. Eu e meus amigos da do subúrbio. Preconceito, vamos lá. Zabra, quer começar lendo os e-mails aí? Pô, leu um e-mail aqui da Gisele Bortoncello. Como isso aí? Gisele Bortoncello. Tá certo. Isso aí. O e-mail dela diz o seguinte: ah, solidão. Excelente tema. Inclusive, eu tenho um péssimo hábito de falar, desde sempre. Segundo a minha irmã, se ela não soubesse que só estamos nós dois em casa, acharia que eu estava recebendo visitas, pela proporção da conversa. O problema é que às vezes, caminhando na rua, eu acho que estou falando sozinha dentro da minha cabeça. Mas quando percebo, estou de fato falando. Aí fico meia desconcertada. Meia não, meio. Tu tá errando o português dela de propósito. E olho ao redor pra ver se alguém percebeu. Penso, olhinho de impressionado. Então a Gisele, ela tem o hábito de falar sozinha, só que ela fala tão alto, mas tão alto, que quem passa assim pensa, nossa, ela tá com visita em casa. É, até fala sozinha, fala de mulher, né? Mulher fala demais. Sabe quem tem isso também? O Britinho, cara. O Britinho fala muito? Sozinho. Eu também falo sozinho, cara. Ah, caralho, acho... assim? Conversa sério, com cara. Às vezes eu tô andando na rua, acho que eu sou ceia. Sério? Como assim? Do nada, cara. Eu acho que eu tô vestindo uma armadura sagrada e imaginando dando meteoro nas pessoas. Tá tranquilo. Eu... Tá, isso é normal, cara. Fica de boa, é normal. Não, às vezes eu sou um psicopata. Eu fico olhando pra pessoa assim. Professor na faculdade é assim mesmo. Ela tá explicando a parada assim. Caraca, e se eu tivesse uma faca e cortasse o pescoço dela? Tem essa... Ok, problema, pra te ajudar, eu vou cortar isso na edição. E aí ninguém vai atrás de você. Vou continuar lendo, Beleza. No cast vocês falaram sobre o Dia dos Namorados. Pois bem, esse ano eu tive atividade da faculdade valendo nota nessa famigerada data. Ao ir ao Xerox para imprimir o mesmo, o cara que trabalha lá perguntou se eu tinha namorada. Eu respondi que não. Aí ele disse, então acho que você pode me ajudar. Hoje eu vou pedir uma garota em namoro que tava pensando em colocar a aliança dentro de um repolho. O que você acha? Cara, primeiro ponto. Tem dois pontos aí. Primeiro ponto. Com certeza, quando um maluco da Xerox, deve ser aqueles lelésque com bigodinho fino, tipo latino nos anos 90, chega e fala, então você pode me ajudar no dia do seu namorado? Você pensa, caralho... Vai dar em cima de mim. Vai dar em cima de mim. E ele vem com um papo de aliança no repolho. Muito torto. Caralho. Não, mas tá de parabéns. Pelo menos não tá em cima dela. Ou não, né? Ou não, vai, né? Que vai que repolho pra ela. É, pensa, hein? Dei risada e perguntei se por acaso ela gostava de repolho. E ele disse que sim. Que ela era vegan. Tal. Vegan. É que nem vegan em inglês. Eu não sei, acho que é. Só pela mina ser vegan, ela já me parece um pedido bizarro desse sério. Caraca, muito sem sentido. O que importa é que a menina era vegana, por isso o cara deu um repolho pra ela. Cara, assim, pessoas veganas ou vegetarianas, não precisa ser tão extremistas assim, geralmente são detentoras de posses. E pelo que eu saiba, no, na República Federativa do Brasil, operadores de Xerox ganham pouco. Ou isso é uma história de tipo de novela, menina rica com um trabalhador assalariado, ou um caô muito fodido. Posso perguntar um negócio pra você, boy? Você vive em qual país, cara? Eu? Você nunca viu Tropa de Elite 1? O cara da Xerox me dando uma maconhazinha dele pra nego da faculdade, blá blá blá. Pô, os caras ganham dinheiro vendendo drogas, irmão. O Xerox é só um... É só faixa. Então você é operador de Xerox. Não, é muito bem falar inglês. Um abraço. Já droga lá no. Lá na faculdade tem um velhinho lá na faculdade chamado Papai Noel, o nome dele, o codinome dele. Que ele já é ex-aluno da faculdade, acho que abandonou o curso, sei lá. E ele hoje em dia ele vende a apostila por fora. Com certeza ele vende drogas ali. Ele sempre chega com uma bolsa preta cheia e saca a bolsa vazia da faculdade. Com certeza. Ele tá passando alguma coisa ali dentro. O Planta uma vez quis vender droga, cara. Falei, cara, ele tem um perfil, não, cara. Se eu fosse policial, ia parar o Planta direto. Tu tá zoando, cara? Eu trabalhei na prefeitura de Niterói. E aí, algumas vezes tinha que... O Abrão também trabalhou no estágio lá na prefeitura. Às vezes tinha não, que... Não, eu trabalhei na prefeitura. Hã? Não estudei na prefeitura? Não. Não, então foi... Não, desculpa, foi o Tales. Foi o Tales estágio. Mas aí, às vezes tem que contar poste no morro, né? Porque o morro também é área pública. Tem que ir lá em cima. Também, porque não seria. Só que aí, pra essas missões no morro de contar poste lá em cima, eles não me mandavam. Aí, quando perguntaram por quê, os outros estagiários ficavam bolados. Porra, tu nunca manda o Pluff? Nunca manda o Pluff? Por quê? Ah, é porque o Pluff tem cara de usuário. Aí eu tenho medo de dar uma bronca. Aí eu nunca me mandava permissões no morro, mó vacilo. Sério mesmo, cara? Sério mesmo, porque eu tenho cara de usuário. Caraca, é só porque tu é playboy, né, cara? Não é playboy, cara, eu tenho olheira, sei lá, tenho cara de usuário, não faço a barba, eu sou um vagabundo. Vou falar que o Puff, quando tá resfriado, tem tique de usuário forte, cara. Coça o nariz com o dedo esticado, sabe? Não, mas sabe o que é sinistro? Quando ele fica lá com o iPod dele, aí, cara, tem muita cara de cracudinho, mano. É magrinho, parece que... Ah, pode cracudo, entendi a referência. Não, claro que tem a referência, cara. Sobre joguinhos que fazemos quando estamos sozinhos, eu gosto de tentar formar palavras com as letras das placas de carro. Porém, tem algumas regras. Não pode ser nome próprio e as letras devem ser usadas na ordem que aparecem na placa. Eu sei, é bobo. Outra coisa boba é que eu ensaio a conversa antes de tentar pra alguém. Mas não faço isso quando é pra conversar pessoalmente. Acho que é isso. Boa semana pra vocês. Olha, posso só dar um pitaco assim? À vontade, cara. Pode. Tá aqui pra isso. Olha só. Gisele, você tá solteira. Você é mulher. Existe um joguinho que algumas mulheres solteiras fazem quando estão sozinhas. Elas pegam um dedo. Não, mano. E-mail! Valeu, Gisele, pelo seu e-mail. As opiniões de Zabrão Elite não correspondem à opinião de Tanguinha Cor. Vamos lá. Fala sobre coçar o nariz, aposta. E-mail de Valdares, Júlio. Proposta de temas. Fala, pessoal da Tanguinha Corp. Meu nome é Valdares. Tenho 33 anos, 33, repita comigo, 33, e moro em São Paulo, capital. Profissão analista de projetos. É, ou seja, você não faz nada. O que é um analista de projetos? Analisa projetos. Ou seja, nada, né? Ah, não sei. Eles fazem projetos e analisam a viabilidade, sei lá. Analisa... Ah, deve analisar custo, essas coisas assim. Nada assim. Ah, então é uma parada maneira, pô. Deve ser. Não, não é. Que analista, né? Qualquer coisa, né? Isso geralmente é o termo, o título que dão pro engenheiro pra ele ganhar menos, sacou? Isso é verdade. Chamar de engenheiro é um otário. Você não é um engenheiro, você é um otário. Isso aí. Seu salário mínimo como engenheiro é tanto, mas já que a gente vai chamar de analista, você vai ganhar menos. Pronto, é isso aí. A gente fizer, muito você menos, analisa a Tanguinha Corp pra gente, Valdari. É muito difícil, Valdari. Analisa pra gente aí a Tanguinha Corp, vê se é viável. Vamos viabilizar isso, ganhar dinheiro com essa porra. É, com certeza o Malco deve ser burro, cara. Não sei, Valdari, quanto você pesa? Antes de mais nada, tenho que agradecer pelos ótimos programas e que a cada 15 me faz passar mais vergonha em lugares públicos. Quinzena não, rapaz, semanal. Às vezes atrasa, mas é nóis. Eu escuto vocês desde os programas de Sakura Card Captors. Opa. Tá bom, faz tempo. Como tento divulgar vocês no dia a dia, vejo um certo preconceito do povo quando falo o nome do programa. E os leigos pensam logo em putaria. E até explicar que é uma besteira, que putaria demora um pouco, de repente... Até explicar que é mais besteira do que putaria, demora um pouco. De repente, me veio à mente que vocês nunca fizeram algo específico de putaria. A gente tem o troféu de Sasha Grey, que é de putaria. É, isso aí. Então a proposta do tema é... 2 pontos, o cara botou até em vermelho aqui, cara. Parabéns, teve trabalho. Pornografia brasileira e adjacentes. Poxa, vocês como ex-otakus... Só o Pluff aqui. Olha pro Nintendo 63. E diz aqui, ó. Me enquadro nesse grupo, pois comecei a frequentar eventos em São Paulo desde 99 e assisto animes desde os anos 80. Provavelmente você conheceu o Daigo e o Arara. E o Lapis Songs. Aí o Lapis não ia pra São Paulo, foi o Lapis do Rio. Ah, ele foi em vários Anime Friends, sim, cara. Ele ia no Anime Friends. É, mas não é habitué, pô. Tá bom, então não conhecia, não. A maioria dos anos 80, e com certeza viu muita pornô chanchada com direito a mulheres peludas e muita hentai. Rapaz, eu me lembro de hentai na Bandeirantes. Acho que era Dragon Pink o nome. Rapaz, eu lembro que passava, mas eu não assistia direito, não, cara. Sinto muito, mas eu era um otaku confortado. Assistir direito, você fala sem se masturbar. Que isso, gente? Sem esse propósito, sem esse propósito. Mas tinha esse propósito, só vi olhos grandes, ficava vendo e de repente, meu Deus, tem um tentáculo entrando no orifício da menina. E aí mudava de canal. É, eu morava na sala, não podia ver isso. Morava na sala, entendi. Eu realmente morava na sala da minha avó, longa história. Podemos falar, além dos terríveis filmes brasileirinhas, como os Colan que as mulheres e as paquitas usavam nos anos 80 e 90, revistas, baralhos da Playboy, ele fala que tinha dois só com mulheres peludas, os peitinhos de Mara Maravilha nos seus videoclipes, apresentadoras sem sutiã, etc. Tudo focado na nossa infância inocente dos anos 80 e 90. Valeu e sucesso. Aí ele pergunta que música a gente usava na abertura. É Space Cowboy do Jamiroquai, coloque um remix muito, muito especial que você nunca vai achar. Pode procurar à vontade. Nunca vai achar. Ô, Valdari, esse programa sobre pornografia, eu acho bom, hein? Acho bom. Eu acho que eu não tenho padrão pra falar disso, não. Tem que achar uns putões aí pra falar. Ah, cara, esse cara é muito gordo, cara. Eu sabia que era gordo. Tá vendo? Tô falando de pornografia, né? Que bom. Bom, só gordo em pornografia, bro? Ah, porque não com ninguém, né, cara? Porra. Não faz, né? Tem que assim, entendi. tem que. O famoso voyeur. Eu gostaria de saber, assim, a proporção. Acho que foi essa semana, eu tava conversando com você, eu acho mesmo, Cluff. Você falou que o Vevo, aquele canal de videoclipes, é o segundo maior streaming da internet, só perde pro YouTube. Isso. Nessa conta, o Xvideos, RedTube, todos esses. Não entra, não? Com certeza não. Eu acho que não entra, vou ter curiosidade de ver isso aí. Depois eu vou puxar essa parada aí, não sei. A maior indústria. Hoje em dia, a internet, cara, 60% é pornografia. O acesso da internet, 60%. Até no Vaticano o nego acessa, cara. Cara, no YouTube, se você olhar, tem o vídeo e quando você procura o vídeo, tem uma foto de uma imagem que está pausada do vídeo que aparece. Tem uns vídeos no YouTube que aparece uma mulher ajoelhada em frente do maluco e o vídeo não tem nada. Mas só porque aquela frame ali é a mulher ajoelhada na frente do maluco, o nego vai e clica e tem 2 milhões de acessos. Tem muita view, né, cara? Pra tu ver só, cara. O nego acha que vai entrar no YouTube e ver pornografia. É, cara. A única pornografia que teve no YouTube foi o vídeo da Cicarelli, cara. Não teve nada. É isso aí. Eu achei muito péssimo esse tema que o cara recomendou, cara. Achei certo. Muito espessudo ele. Oi? Não, tá certo, sua opinião é válida, beleza. Ah, é válido. Eu só acho o nome dele, Valdares, achei um nome meio ridículo, né, cara? Um nome que. Caralho, tu destrói tudo, cara. Mano, Valdares é o maior nome de. Acho que é nome de velho. Não é velho, não, cara. É o maior nome de. Caipira. De cidade do interior de Minas. Entendi. Ah, vou lá pra Valdares. Valdares no inverno é ótimo. Ah, vou ler o e-mail aqui do nosso amigo Rodrigo. Fala, protestantes, por um mundo mais arejado. Aqui quem fala é o Rodrigo de São Paulo. Poderia só perguntar um negócio. Quem é essa Gisele aqui, cara? É uma ouvinte nossa, cara. É o quê? É uma ouvinte nossa. Ela sempre participa aqui e tal. Ah, vocês estão de caô com a menina, né, cara? Cheio de falta. Caô com a menina, cara. Como assim caô, cara? Você acha que eu. Não sei, cara. É que eu entrei no Facebook dela aqui. Ah, Abraão, já subi. Parabéns, Abraão. Pô, por quê? Ninguém achou o Facebook dela? Muito. Não, só você conheceu ela, não tem nem 2 minutos já tá no Facebook dela. Excelente trabalho de stalker. Não, cara, pô, trabalho pra vocês aí, irmão. Pô, tamo junto aí, já mudei a página já, irmão. Aí. Crise na Gávea. Crise no Flamengo. Ah, mas continua aí, Plup. Desculpa interromper. Desculpa. Fala, protestantes, por um mundo mais arejado. Aqui quem fala é o Rodrigo de São Paulo. E durante o cast, mais ou menos na hora do bode falar que tem as bizarrices dele, de achar que o mundo presta atenção no que ele está fazendo, realmente presta, cuidado. Eu lembrei, preciso ou não contar isso. Desde meus 13 anos, eu criei um mundo imaginário na minha cabeça, que quando eu estou sozinho em algum lugar, seja na fila do banco antes de dormir, esperando a namorada e etc., eu visito esse lugar e vou criando histórias lá. Eu escrevi algumas até e passo para os amigos lerem. Meu Deus. Eu ia te chamar de doente mental, mas eu não acho que você seja doente mental. Assim, há fortes indícios disso. Mas uma vez que você trata isso como fantasia, então tá tudo bem. Sabe quem faz isso também? O Tolkien, do Senhor dos Anéis. É. Toda a Terra-média era um mundo fantástico que ele escondia na cabeça dele. Pode ser um gênio, cara. Criar um universo aí. Ele escreve por baixo para os amigos, então... Exatamente. Vai com os amigos. Mas assim, fica a dica. É fantasia, hein, brother. Não Não embarca eu muito, não. Outra coisa que é solitária é ouvir podcast. Não pode conversar com ninguém, nem prestar atenção em mais nada. Como assim? Ah, porque quando você tá ouvindo, você é só você e o cast e você tá autistando, foda, tá ligado? Ah, que gay, cara. Sério? Que não, tá certo. Não... Quando você ouve podcast, você tá naquela conversa. É uma conversa que você não tem direito a participar. É, você pode levantar o braço, mas ninguém vai deixar você falar. Quando eu ouço podcast, cara, eu fico ouvindo podcast fazendo outra coisa decente, tipo, jogar um notinha, estudar, entendeu? Eu ouço pra me distrair, ou pra dormir, por exemplo. Você dorme com a gente, Abrão? Pô, cara, eu durmo sempre com vocês. Pô, que lindo. Adoro quando o bode faz aquela chamadinha dele. Podcast de Tanguinha. Entendi. Pode. Ainda bem que sou eu que faço. Mas é isso aí. Parabéns aos que ouvem 80 casts ao mesmo tempo. Porque ele ouve muito podcast, o Rodrigo. Rodrigo, parabéns por 80 podcasts. Ou mais. Exatamente. Então faz o seguinte: recomenda a gente por aí. Em todos esses seus, você vai lá e comenta e fala: a Tanguinha corta. É melhor. É pica. E nesse caso, pica é melhor. Esse pica quer dizer melhor. Isso aí. Boa, Rodrigo SP. É nóis, Rodrigo. É nóis, time. Aí, Zabra, mais um e-mail aqui pra você? Eu já vi aqui, é o assunto podcast Solidão. E aí, Tangudos, aqui é o Marcos Melo, mais uma vez aparecendo para deixar o meu pequeno feedback sobre o podcast. Muito bom podcast sobre a solidão. E forever alonismo. Isso aí, criando eu tô, cara, eu tô lendo que nem o Chaves, cara. Acabei me identificando bastante com o tema por uma série de causas. Desde que mudei para Manaus, para fazer pós-graduação, estou morando sozinho. E como disseram no cast, realmente a cabeça do ser humano isolado no mundo pensa muita coisa doentia. Tá. Desde então... Quando você está muito tempo sozinho, sem conversar com alguém, você começa a dialogar com si mesmo a um nível muito absurdo, cara. Você começa a refletir sobre a latinha de refrigerante, sabe? E você aí tem um momento que fala, caralho, essa conversa nunca existiu. Você entra num pacto com si mesmo de falar que nunca pensou nisso, sabe? Por falta de cara. Sério. Pô, tu acha que as coisas, às vezes acontece isso mesmo? Tu é um cara solitário, Bode? Eu sou um cara muito solitário, Zabra. Sério? Cara, o que você tá falando? Você não tá falando comigo, você tá falando com outra pessoa, parece. Que outra pessoa? Como assim, cara? Tem uma outra pessoa falando em podcast, cara? Tá certo, você tá... Acho que tá mesmo. Vai, voltando. Desde então, eu me tornei ouvinte assíduo de alguns podcasts, o que me ajudou até a aprender a me expressar melhor. Ouvindo podcast? Com certeza não de tanguinha. Porque o pombo é gago, eu tenho a língua presa e o plus é gay. É, porque gay não sabe se expressar. Foi você que disse isso, racista. Coloquei gay e racista. Os desenhos que faço para alguns deles são uma forma de expressão pessoal, já que sempre tive dificuldade em expor algumas ideias e até algumas emoções. Além de Bill Stalkers, tem também outro nick que eu uso como minha personalidade troll, o que pode também ser um comportamento doentio. Tenho pavor a longos períodos sem expediente, porque são muitos dias sem interagir com muita gente. E como no momento não tem internet em casa, são mais de 5 dias sem falar com ninguém. Vimos no cast que vocês têm alguns toques, transtorno obsessivo compulsivo, e eles são comuns a muita gente. Eu, por exemplo, quando estou caminhando, não piso na linha dos blocos das calçadas. Cara, se eu fosse só antes de terminar de ler esse e-mail, cara, eu só queria falar um negócio, cara, olha só, cara, sério mesmo. Cara, contar com uma garota de programa pra ir na sua casa. O cara fica vindo podcast, rapaz. Olha só. Mas se o cara pode ser religioso, pode ter um monte de coisa que ele não pode fazer esse tipo de coisa. Não, pô. Será, o negócio, cara? Quando você tá só... Todo mundo é assim, Zabra, não tem jeito. Sozinho a mente é viagem e tal. Esse não, negócio de pisar, cara, na calçada, todo mundo faz esse joguinho consigo mesmo, não tem jeito, sabe? Acontece, é a vida. Porra, furar todinho com canudo. Você sempre tenta num strike só, tá? E às vezes erra, bate um pouquinho na lateral. Porra, todo mundo tem isso. Não, é, isso aí é verdade. Mas, é, eu, por exemplo, quando estou caminhando, não piso nas linhas dos blocos da calçada. Sobre os jogos que você falaram, eu até evito jogar MOBAs e MMOs, porque sempre tive uma atitude muito single player, o que hoje me tornou um apreciador dos jogos indies. Talvez algum ouvinte psicólogo ou psiquiatra me identifique como um maluco foda ou um asp. Dessa vez, finalmente fiz o desenho do Pluff que estava devendo. É, vou só depois fazer um comentário sobre essa frase. Na época em que fiz o primeiro desenho do Bode e do Pombo pros BFS, ainda não era o Não, não, só tô fazendo jabá embutido. Bate frente soco, acessem. É um podcast de jogos. Eu gasto de jogos e diversões. É sobre ainda jogos. Não era o 20 do podcast. Não conheceu o ponto ainda. Espero que curtam. É isso. Abraço e não mais. Nada mais. Deixa eu fazer um comentário rapidinho. Vai lá, faz o seu comentário. Se você quer pegar o Bluff, cara, não seja tão. Acesse o Facebook dele, adiciona. Entendeu? Ele mandou uma cantadinha aqui pra você, Plano. Você sentiu isso? Mandou uma cantadinha pra mim, foi isso? Mandou. Olha só, deixa eu demonstrar a cantada dele. Primeiro ele falou de solidão, Forever Alonismo. Depois falou que faz desenhos. Aí depois falou que é single player. Aí falou que é um desenho de você, cara. Os indícios estão aí, mas não, cara, porque tem todo um histórico aí, pá. Mas é. Deixa eu fazer um comentário devido aqui. Não, já pegou? Não, porque ele mora longe. Ah, porque ele mora longe. Cara, pô, Amazonas, não rola não. Mas. Bioshock, é muito maneiro pelo desenho. Obrigado mesmo, muito, muito, muito valeu. E. Ficou pica aí, pica aí. Ficou mais. Caralhões, caralhões. Tá no Facebook da Tanguy Corp, cara. A gente vai botar no post também aqui, mas a gente já adiantou pros ouvintes botando no Facebook. Ah, tá vendo? Ó, quem acessa. Eu vou fazer um jabazinho aqui, ó. Quem acessa www.tanguyacorp.com e entra na página do Facebook, tem conteúdos exclusivos antes de quem estiver na página original. Isso aí, antes do podcast. facebook.com/tanguyacorp. Isso aí. Conteúdo exclusivo e. Bioshock, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. E. Desculpa a demora. Você tá sempre mandando desenhos e tal, a gente adora essas merda, cara. Muito obrigado mesmo. Valeus, valeus. Ah, você tem que fazer o jabazinho, né? Pro cara continuar ouvindo. Mas, cara, um agradecimento porque ele fez a parada maneira pra gente, porra. Não, tô zoando, tô zoando. E aquele maluco que fez o banner? Continua visitando? Cara, não, aí outro e-mail pra tu, Zabro. Tá na vibe? Vai aí, ó. Que isso, cara? Vocês estão muito. Caralho, cara, para, você tem que precisar de amor. Você que precisa de uma prostituta, cara. Tem um amigo nosso que já gravou muitos programas com a gente e hoje em dia a gente fala que ele morreu, que ele sumiu e por acaso mora em Brasília, que sempre dizia a seguinte frase: nunca subestime uma profissional. Isso aí. Isso aí, cara. É, Caverna Alfa, César. É. Solidão a sós. Fala, galera de Tanguedes. Então, acho que realmente tem um problema. Pois tudo que vocês falaram no podcast sobre solidão, eu faço e ainda é pior. Já ouviram falar sobre síndrome de Asperger? Ah, não. OCD, ADD, então é minha realidade. O Bode disse que ele conta as pessoas na multidão. Eu preciso, com ênfase em preciso, olhar o rosto de todas as pessoas quando eu estou em uma multidão. Ou seja, eu fico igual retardado olhando para todos os lados. Sempre que tem alguém ao meu lado, fico me perguntando se estou esperando alguém ou para não ter que explicar, eu sempre falo que sim. Meu Deus. Meio sobre triste. Praticar... Vocês querem fazer algum comentário sobre essa... Você precisa de tratamento. Menino Anderson Lucas. Sobre praticar as conversas antes de que elas possam acontecer, eu sou extremamente prejudicado, pois eu sempre acho que o pior vai acontecer. Sempre que conversas inteiras em que eu sou humilhado e ofendido pelas pessoas com quem devo me comunicar. E aí o que acontece? Nada. Pois elas são sempre gentis comigo e eu fico sem saber o que falar. É a famosa síndrome de Ick de Fênix. Aí, papo sério, Anderson, eu acho que você precisa de uma religião, cara. O programa da Universal de madrugada te faz bem, cara? Se sente abraçado? Eu acho que é isso aí, cara. Ou um profissional aí que vai conversar contigo, porque, pô, complexo de inferioridade foda aí, cara. Isso é foda. Não sei quantos anos você tem, porque você não disse aqui, mas, porra, daqui a pouco você vai entrar na puberdade, adolescência e tal, e isso vai realmente causar problemas, cara. Porque você vai se sentir torto, feio, desengonçado, tipo pombo, e não vai querer fazer nada. Tipo, mas aí, tem nada de errado procurar ajuda não, cara. Vai no profissional, cara. E você já reconheceu também, em teoria, que essas paradas aí que estão contigo não são necessariamente normais, né? Não que tenha, ó, meu Deus, eu sou muito diferente, tô fudido, não. Mas, pô, de repente tem que conversar com um profissional sobre isso aí e ver se dá pra dar uma resolvida. Você vê pelo Pluff, né, cara? Você, pô, Pluff, pô, procura tanto profissional que, pô, inventaram até a cura gay, cara. Aí. Sério, eu dou meu lugar no programa pro Zabra, cara. Tranquilamente. Ah, da puta, né? É amigo, estuda comigo esse aí, amigo. Ah, relaxa, cara. Kleenex, cara. Kleenex. Já botou lá? Já botei, tá aqui. Faltam 3 ainda pra liberar mais um level. Já. É, deixa eu continuar lendo o e-mail. Tem um outro problema. Sei que vocês vão falar que é mimimi, que quero me gabar, mas é verdade. Eu, na maioria das vezes, penso em inglês, pois gosto desse idioma e cresci jogando RPG e assistindo filmes. Mimimi, é, babaca, snob, babaca. É, muito babaca, né? Eu me matando pra pensar em inglês e o cara... Não, pensa em inglês. Ah, não, cara, irmão. Você fazer referência a uma frase específica que você ouviu num trecho, ou sei lá, tipo essa galerinha de vlog faz aí, que você vê direto, é uma coisa. Agora, ficar pensando em inglês é porque, porra... Desnecessário. Inglês fluente, cara. Pô, parabéns. Não, parabéns, já aprendeu inglês sozinho. Show de peteca. Vai lá, mete bronca. Tanto que hoje, em dia, não preciso ler as legendas. Nossa, que porra, até foda. Ai, anda comigo no recreio. Então, por esse motivo, sempre que estou conversando com alguém que não conheço, eu me perco nesse pensamento, imaginando que essa pessoa vai me ofender de alguma maneira e como falar tal coisa em português que fico sem palavras e acontece aquele silêncio constrangedor. Caralho! Eu tenho problemas. Tem problemas, Anderson. Muitos problemas. Probleminhas. Bom, não é o fim dos tempos, não, cara. Melhor eu parar. Não, também não vai cortar os pulsos, não. E se for cortar os pulsos, corta na horizontal, porque na vertical não tem jeito mais. Então corta na horizontal e aí... Cara, eu tava vendo um filme, antes de terminar esse meio, eu tava vendo um filme ontem, cara, que é... Alguém já viu aquele Match Point do Woody Allen? Do Woody Allen, é muito fora esse filme. Tem a Scarlett Johansson, tá. Muito feliz, ela fala... joga tênis, pá. Que ela joga tênis e joga outras coisas também no filme. Fora mas... Inteiro. Pô, tem uma parada que o maluco fala pra ela no filme. O maluco, ele é Dostoiévski. Eu esqueci a frase, cara. Esqueci. Vai. É. Bom, é melhor eu parar por aqui. Cara, foda-se, é isso? Não, eu esqueci, cara. Ele fala um negócio assim, é. Como que é? O maior arrependimento do homem é ter nascido. É uma história dessa. Você deve saber disso, boy. Mas é essas porra não, cara. São pessoas do povo. Porra, tava lá, vendo a final da Copa, isso aí, Brasil, campeão, cara. Grande Hulk. É, grande Hulk. Porra, isso aí. Cara, não, o melhor no jogo é que quando o Hulk saiu, geral vai o Galvão falando. E geral gritando Hulk, geral gritando Hulk. Ah, esse Galvão. Bom, é melhor eu parar por aqui, pois esse mês já ficou muito grande e bizarro. Eu não contei nem um milésimo de meus problemas. Então, ao menos agora sei que temos pessoas por aí que são quase meio que levemente parecido comigo. Entendi. Não entendi nada também, cara. Como assim alguém pode ser quase meio... Não, eu queria falar que tem... Ele sabe que tem pessoas parecidas com ele por aí. Em algum ponto. Parecidas com ele. Só que em nível mais tranquilo, né? Não, papo sério, Anderson, assim, hahaha, engraçado, você tem probleminhas, mas isso não tem graça não, cara, é a sua vida. É, cara, e você tudo tem todo um perfil de ser um sociopatinha da sociedade, entendeu? Não é bem assim não, cara. Só vai ficar deslocado, vai ficar meio zoado, entendeu? Então pô. Ele pode virar um sociopata, mole, fácil, cara. Os sociopatas começam assim, cara. Exatamente. Sabe? Vai voltar pro colégio com uma metralhadora e fazer merda. Faz isso não, cara. E matar todo mundo. Cara, se vocês pensarem em fazer isso, tu manda e-mail pra gente que a gente manda a polícia atrás de você. Mas fingindo que não vai mandar. Relaxa que a gente vai fazer um mega ouvinte falou e você vai gravar com a gente. Tem um microfone perto aí que a gente vai tentar resolver seus problemas. É, cara, você tem que... Olha só, eu acho que você tem que... Você precisa de uma religião, como o Bode disse, cara. Precisa de Jesus. É um negócio importante. Não, sério mesmo, tô nem zoando, cara. Pode ser Jesus, pode ser qualquer religião. Tu precisa de uma religião, cara. Vai te fazer bem. Não, vai fazer muito bem, cara. Um moleque doente desse, cara. É doente, cara. Doença não é a palavra, mas tudo bem. Pra fechar aqui, muito, muito, muito, muito rapidamente, quer ler, pô? Posso ler, não tem problema. Bom. É, vamos lá, o e-mail do UEL2012. Antigo UEL-GP. UEL-GP, pra mim é UEL-GP sempre. Fala, povo de Tanga, muito bom esse cast sobre solidão. Vocês me fizeram não sentir que sou o idiota... Hã? Ele esqueceu mais aqui, né? Vocês me fizeram não sentir que eu sou o mais idiota... Meu Deus. Vocês me fizeram não sentir que sou o idiota no mundo que usa o timer do micro-ondas como um cronômetro para desafios. Vocês me fizeram sentir que não sou o único idiota no mundo que usa o timer do micro-ondas como cronômetro para desafios. Porra, escrever direito aí, Uel. Qual foi? Primeiro erro. Para desafios, como tentar desligar o fogão com o café mais próximo da borda da caneca, o que já deu muita merda. E nessa onda de fazer coisas malucas na solidão, foi que descobri a mídia podcast. E o podcast de Tanguinha, que agora torna as minhas horas de solidão com menos desafios malucos E eu queria desejar parabéns pro Pombo por conseguir ficar mais de um minuto falando sozinho sem dizer nada sobre travestis ou e aí, qual foi? Caralho, agora que eu reparei, nesse programa agora de colecionismo, não tem nenhuma referência a travestis, cara. Zero? Zero, zero, totalmente zero. E o Pombo tá aqui nos e-mails pra fazer. Porra, que merda, hein? Porra, aí, um recorde pra Tanguia Corp, mano. Porra, high five. High five virtual. Seria mais referência que a travesti. Ah, vamos lá, e aqui ele termina dizendo: menos solidão pra vocês e valeu, ótimo cast. Um abraço, valeu, LGP. Menos erro de português da próxima vez. Ouvinte falou? Ouvinte falou! Ouvinte falou! Ó, só pra constar, vocês dois erraram, tá? Eu tava contando moeda pra eu pegar o ônibus. Ouvinte falou! Olá, pessoal de Tanguinha e Pombo. Aqui é o Hulkmon, José Henrique da Dota 2, lembra? Vocês não são os únicos que pensam em demasiado enquanto sozinhos. Eu mesmo, enquanto só, penso em forma de monólogo, como se estivesse falando com o público, num podcast ou em um vídeo de YouTube. Coisas como Fallout, Hentai, Furagem de Fila e como Mestre RPG. Talvez seja porque eu só tenho dois amigos no mundo social real e todo o resto ser da internet. Mas bem, que minha internet melhore logo e eu possa testar minhas builds com pessoas de verdade, como o Sniper de Dagon, o Wisp Carrier e o Nyx Assassin Carrier. Fala aí, Tangueiros, aqui é o Thiago e achei genial a ideia do que um ouvinte aí mandou sobre assassinar famílias. Seria legal fazer isso aí, botar em vídeo aí no YouTube, sei lá, uma ideia pro Pombo aí, botar no YouTube. E é isso aí, muito bom, e admiração com cautela. Fala galera do podcast Tanguinha. Aqui é o Marcel Cunha, ou Marcel PC ali dos comentários. E caraca, eu me senti muito Forever Alone ouvindo esse podcast. Ou nem tanto, porque afinal eu descobri que eu não sou o único cara que tem algumas manias esquisitas por aí. Tipo, ficar competindo comigo mesmo. Bom, de qualquer forma, valeu, fé e um abraço. Fala aí galera, meu nome é Thiago França. Bom, eu tô aqui pra falar que esse podcast aí de solidão foi... Solidão não, né? Solitude, você estar sozinho. Foi nostálgico, porque vocês falaram de muita coisa que ocorre comigo mesmo. Que eu penso também nos diálogos que eu vou fazer, nos diálogos que eu não vou fazer. E penso em tudo isso aí. Confirmo que o Pluff falou que eu tento competir com o micro-ondas. Eu realmente tento, é muito divertido. E pô, eu vou ficar aqui falando sozinho. Eu queria ter mais tempo pra falar sozinho. Eu queria compartilhar. Quer dizer, eu queria ser solidário ao que Pluff e Bode Pombo fizeram, ficando falando sozinho, né? Sem ninguém cortar ele. Só que no caso, o SpeakPipe vai me cortar assim que chegar em um minuto e meio. E bom, eu vou devagar aqui, que devagar se vai longe. E eu queria chegar longe, porque quando você devaga, você viaja muito. E viajando, porra, tu vai pra Paris, tu vai pra... Isso eu nunca fui, não. Mas tu vai pra... Como eu falei, França, né? França é meu nome. Então Paris é um bom lugar. Mas tu vai pra Nilópolis, viaja pra Nilópolis, é longe. O que mais que você viaja? Você viaja pra vários lugares. Tem muito lugar divertido pra viajar. E Nilópolis tem beija-flor, né, cara? Beija-flor é... Ouvinte falou, não sei se cantei certo ou falei certo, mas é isso aí galera, o podcast tava muito bom, eu ri muito quando vocês ficaram sozinhos, eu entendo muito bem quando vocês ficam sozinhos, até porque eu fico fazendo chamadas com meus amigos, de vez em quando fica tão quieto tudo que dá muito medo, eu já fiz isso com os amigos meus, eu deixei eles sozinhos, eles realmente sentiram medo, sentiram sozinhos, e é uma coisa espetacular, não é, o bagulho é muito sinistro e assustador, mas foi muito bom o cast, espero que continue sempre, e quero CDD parte 3, hein. Fala aí, galera, tudo bom? Aqui é o Pombo, é o velho conhecido de vocês aí da Tanguinha Corp. Não sei se é muito agradável o que eu vou falar agora, mas tá meio ruim pra mim, entendeu? Não sei como é que vai ficar aí nos próximos programas, só minha participação, mas eu tô resolvendo aí uns probleminhas aí que acontecem, entendeu? E a gente tem que superar, né? Vamos torcer aí, vamos mentalizar junto aí positivo, que se Deus quiser tudo vai melhorar. É importante é ter fé. Então é isso aí, galera. É um recado aí pra vocês. Qualquer coisa, a gente se esbarra por aí, se tudo der certo. Valeu, fé que passa. É isso aí, o ouvinte falou muito e... Pô, bode. Pois não. O Pombo, cara. Rapaz, o Pombo não tá muito bem não, né, cara? Não tá muito bem. Temos o Abraão aqui já de prontidão, por causa do Pombo não voltar. Só a favor, o Abraão pode substituir qualquer um de nós, cara, com uma estrela. A Tanguinha só tem que ganhar. Só tem que deixar alguém pra fazer às vezes das pazes, né? Porque o Abraão ofende, aí o outro tem que... Não, peraí, não é bem assim. Então pode ser o Goku que ele é da zoeira. Talvez o Daigo. É, vamos... Cara, eu não ofendo sem necessidade não, cara. Eu não ofendo, fala de verdade, a verdade ofende, a verdade ofende as pessoas, então... Entendi, você é honesto e sincero. Eu sou sincero, eu sou maluco e sincero. Porque eu sou... Mas o Pombo não tá muito bem não, gente. Talvez seja dengue, meningite. É mesmo? Que tá mal? Tá meio zoado, mas... Ah, meio zoeira aí. A gente se encontra. Se por acaso o Pombo não aparecer nas próximas semanas, a gente dá um laudo médico. A vinheta do Pombo vai ser aquela do Yusuke. Não, eu conheci um outro mundo por querer. Aí ele... não, piadinha na parte, sério. Força aí, Pombo, pra ele ficar... Rezem pelo Pombo aí, quem puder. Good vibes. Galera que foi do hip hop. Até por isso que não teve programa essa semana e tal, porque, porra, tá na merda, cara. Tá hard. Foi complicado. Baixou o hospital e tudo. Mas deixa quieto que não é legal ficar falando dessas coisas, não, porque. Força aí, Pombo. É nóis, cara. E vamos prosseguir então com o clima alegre da Tanguinha Corp. Recadinho de voz aqui do Hukimon. Ele começa o podcast falando: olá, pessoal de Tanguinha e Pombo. Eu não entendi porque ele está com o Pombo no recado dele. Porque a Tanguinha Corp nada mais é do que Pombo e seus amigos. Entendi. Olá, Goku, galera e Pombo. Goku e seus amigos, entendi. O que é mais ofensivo? Pombo e seus amigos ou Pombo e os outros? Pombo, eu acho que Pombo e os outros é mais ofensivo. Porque nem amigo assim eu sou, tá ligado? Eu sou só os outros. E a galera, entendi. Mas aí, Hukimon, tava meio deprechou esse teu recado aí, cara. Bola pra frente. Silver, fala pra fora, filha da puta! Viado. Só tô lendo o que tá escrito aqui, tá? É isso aí, você... Comentário. Não, mas é porque, pô, o cara gravou um recado de voz sussurrando, cara. Me deu vontade de cortar essa merda, porque tava muito, muito baixo. Quase limei teu recado, seu viado. Fala pra fora. Faz o quê? Fez o quê? Limou? Quase limei o recado dele. Limar é deletar, pra quem não conhece a gíria usada em paladares. Dota, igual a gíria do Dota. Hã? Burger. Vai, continua aí. O Thiago falou sobre essa na família, admiração com cautela aí, ó. Admiração com cautela, hein? Mais um pro nosso. Bom, curti, hein? Curti. Admiração com cautela. Admiração com cautela. É isso aí. A Gisele dessa vez, que ela tava contando moedas pra pegar o ônibus. E é isso. Palpite da semana? Gisele vai fazer o quê, Pluff? Puta, pera aí. Arrumando a cama. Porra, muito, muito fácil. Ela vai estar fazendo sabe o quê? Fritando nuggets. Nuggets? Você vai fazer um nugget no micro-ondas? Aí eu perco, porra. Pô, mas fala pelo menos, tipo, fazendo nuggets. Não, tem que ser bem específico. Fritando nuggets. Ah, então peraí. Ela vai estar forrando a cama, mas no dia de trocar o lençol pelos lençol novo. Porque ela troca uma vez por semana, tá aí. É o que ela faz. É a média, geralmente. Então, e eu vou acertar o dia que ela trocou o lençol. É isso aí. Thiago França se identificou muito com o programa de solidão e ele faz brincadeira de falar sozinho. Thiago França, cara, ele é conhecido por ser meio autista, assim. Tem o último dia que ele ficou falando sozinho aqui, a galera não curtiu muito não, mano. Porra, grande Thiago. Thiago é pica, cara. É nóis, Thiago. É nóis. E pica nesse caso quer dizer autista. Quer dizer amigo do side. Amigo, porra, grande side. Cadê o side? Saudade do side. E por fim, Marcel Cunha aqui disse que se sentiu forever alone ouvindo o programa, como quase todo mundo, né? Fazer o quê? O programa sobre solidão é esse o sentimento que aflora. E o programa já tá gigante, gigante, gigante. Comentário Top 10 BR vai para... Vinheta! Recado Top 10 BR. Bom. Marcel PC! Aliás, esqueceram de falar de como é solitário quem ouve podcasts. E pior, quem fica batendo papo nos comentários. Cúmulo do Forever Alone. Ah, muito bom o seu Top 10 BR aí. E, pô, verdade. O que vai ser esse Top 10 BR? Ainda não entendi. É o recado mais melhor de bom da semana. Mas por que Top 10 BR? É só um nome. Por que podcast tanguinha? É só um nome. Não, eu entendi. Não, porque pra mim Top 10 BR eram, sei lá, os 10 não, melhores. Não, é só uma época. É só uma gíria que eu chamo a melhor coisa, geralmente chamava no Dota, sei lá, essa jogada foi Top 10 BR, sacou? Do tipo, tem direito a entrar no Top 10 BR. Inclusive, quem é originalmente Top 10 BR, que apareceu em vídeo e tudo, é o nosso amigo Jardelícia, que está comemorando seus aniversários, tudo plural, porque eu ia falar a idade dele, eu não sei. Hoje, parabéns, Jardelícia! Parabéns, Jardelícia! Que você me dê muito a mão. Opa! E... parabéns, Jardel. Desculpa aí, pô. Mudar a galera no Dota. Pra você que não viu, corre lá no Facebook da Tanguinha Corp, tem a foto do Jardel com a moldura bonita, um efeito e um parabéns da delícia escrito. Então curte lá a foto porque ele fica muito feliz. É o jeito de dar parabéns pra ele. Então é isso. Muito acelerados, Abrão, você quer dar um recado final aí pra fechar o programa? Você terminando sua fala vai subir a música, cara. Terminando minha fala vai subir a música? Tchau, gente! Alô, deixa o Abrão lá falando. Tô falando aqui, cara. Tá falando o quê, cara? Tô falando sozinho. Entendi. E o TCC, cara? Pô, tá quase caminhando para a fase final, moleque. Praticamente tudo finalizado. Copiei tudo da internet, outra parte copiei do livro. Entendi. Você não ia fazer pegar um vídeo no YouTube de uma experiência maluca e imitar? Eu? É, não, você falou isso, tem tudo no YouTube. Não, tudo tem no YouTube, cara. Mas tu falou não, que ia fazer isso, tipo, como montar um ar-condicionado em casa, sacou? Ah, não, isso aí foi uma parada que eu e o Marquinhos tentamos fazer. Eu só tô montando um ar-condicionado. Só que aí chegou o professor de mecânica e falou assim: não, não pare de fazer idiotice. Entendi. Eu coleciono reprovações. Eu coleciono alunos que não sabem meu nome. Eu coleciono fracassos. É sério? No slot professor fica vazio? Seu nome é tia, pô. Tia. Não. Eles conseguem sair as piores coisas, só não sai meu nome. Caralho, como assim? Deve ser Talu. É, não, Talu. Luana, Tatiana. Não. O que pegou, mas o que pegou mesmo, é aí. Talula por causa da merda do Big Brother do ano passado. Pô, tu dá aula pra segundo grau? Achei que era criança pequena. É, não, eu dou pra todo mundo, primeiro e segundo grau. Oi, cuidado. Cuidado com essas palavras, não fala isso. Só o Daigo mesmo, né, cara? Mas depois é aquilo que apresenta pra... Tá certo.